Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicando, está começando seu podcast diário. Não, ficando loucaço. Esse é o podcast quinzenal de capirotagem. E hoje, graças a um certo episódio que a gente gravou no passado, que a gente deu uma certa pincelada no que é banimento, mas com certeza algumas pessoas, o dedo apodreceu e caiu, então elas não podem procurar no Google. Eles pediram pra gente, pô, vocês poderiam fazer mais, eu não entendi direito. Teve gente que teve a audácia de ir no meu inbox no Facebook tirar dúvida. Eu falo, porra... Não fode, né, cara? Caralho. Logo pra mim, tipo, vai encher o saco da Ju, do Kelly, do Vinícius. Coitada da Ju. Não, não sou eu já, foda-se. Muito obrigada. E aí, enfim, a gente decidiu então fazer um episódio sobre banimento. Então vai ser um episódio prático, apesar de que a gente vai falar um pouquinho do conceito, porque eu acho que... Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dúvida quando a gente iniciar, mas apresentando aqui a mesa, temos o nosso queridíssimo... Senhor Penumbra, Vinícius Ferreira. Boa noite, bom dia, boa tarde, e eu não tenho frase de efeito. Temos aqui... Isso aqui não é Nerdcast, você não precisa de frase de efeito, você pode falar oi, boa noite. Não. Todo mundo tem frase de efeito. Eu não tenho, eu nunca tenho frase de efeito. Não, porque você é o host. Longos dias e belas noites, não olhe para trás, o que, que é isso? Isso aí eu... Palavras de ordem. É bordão da Praça Nossa. Eu tenho uma leve Alzheimer que eu esqueço toda vez e eu acabo repetindo sempre. Lívia, temos aqui também. Olá, minha gente. Eu quero saber o seguinte, se o banimento... Isso é para você, Kelly. Se o banimento é a camisinha espiritual, o encosto seria a herpes astral? A DST astral. Perfeito. Se o encosto é a herpes, o que seria a gonorreia, né? Coisa mais... É o goétio, né? Já tá até parecido. É. Goétio-reia. Gonorrético. Gonorrético. E temos aqui ela, Juliana Ponziluca. Ponzuzu. Para os... Não, para todo mundo. Se quiser, pode me chamar de Ponzuzu. Eu também tô sem frase de efeito hoje, patrão. Perdão. E então, temos aqui ele também. E temos ele aqui também, Marcos Keller. À minha frente, pidioto. Às minhas costas. Eu não vou pôr a Squirtle, né? Vamos botar o... Qual que era a evolução máxima do Squirtle? Blastoise. Eu falava o Artuto. Às minhas costas, Blastoise. À minha direita, Charizard. E à minha esquerda... Venossauro? Não, Venossauro. Venossauro. Que maravilha. Assim flamejam os pentagramas. Melhor banimento. Assim flamejam as pokebolas, né? Imagina pokebolas no meio do pentagrama. Caralho, que foda. Na verdade, você faz uma grande pokebola. Na verdade, você fala no microfone primeiro de tudo, né? Você faz uma grande pokebola em torno de você, pronto. Mental, assim. De cura, você faz a assunção da forma de Deus da enfermeira Joy, né? Assim, tá puta. Caralho, gente, vamos parar. Hoje a gente vai falar então sobre os banimentos, então a gente vai dar uma geralzona. André, vocês vão falar sobre tudo de banimento? Não, a gente vai dar uma geral e a gente vai explicar um ou dois na prática. E aí, filho, vocês se virem, cada um acha seu caminho e não me enche um saco. É, como eu já disse, difícil foi aprender a ler. Exatamente, isso, o resto é preguiça. Então bora lá pros recadinhos e a gente já volta para banir os ouvintes chatos com o meu blog. Começamos os recadinhos do Magicando. Pra você que não sabe, o Magicando pode ser apoiado financeiramente por vocês pra ajudar o projeto não apenas a sobreviver, como também a crescer forte e saudável. Você vai lá no apoia.se/confidencial, que é o mesmo lá do nosso outro podcast, O Mundo Freak Confidencial. E você pode escolher uma modalidade de assinatura e você assina. Todo mês vai descontar do seu cartão ou vai gerar um boleto pra você. Lembrem, paguem os boletos. E você pode participar do nosso grupo secreto do Magicando e do Mundo Freak Confidencial. Tudo junto, tudo na mesma. Vocês não precisam apoiar para dois apoia-se. Um só já faz aí a alegria da garotada. Então vocês vão lá no apoia.se/confidencial ou vai em todos os posts dos nossos podcasts e vocês vão ter ali um link, um banner para chegar aí nessa plataforma. Lembrando, um apoio vale para os dois projetos. Então, se você já está apoiando o Mundo Freak, você já pode entrar no grupo do Magicando. Se você apoia o Magicando, você pode entrar no grupo do Mundo Freak Confidencial secreto. Beleza, gente? Bem, a Penumbra pediu aqui para lembrar que, sobre banimentos, o Libernul, que você pode encontrar aí na Penumbra Livros e também em diversos sites como Saraiva, Amazon, Livraria Cultura e por aí vai, é um livro sobre magia do caos que dá o básico de banimento. Ele explica melhor como funciona, ensina a fazer o seu próprio, quais elementos precisa ter e etc. Vai ser um bom manual além desse episódio para você que quer começar. E lembrando que Penumbra Livros está rolando lá a pré-venda do Paulo Mayombe. Não é Paulo, tá, gente? Paulo é outra pessoa. Esse é Paulo, só. Que a gente já anunciou no último programa. Se você quer frete grátis nessa pré-venda, lembrando que depois que a depois que o livro for lançado e a pré-venda se finalizar, você não pode mais comprar com frete gratuito. Vão lá, comprem, aproveite e descubram tudo sobre esta intrigante e misteriosa arte, religião e magia africana. É isso, bora lá pro episódio e praise the sun pra todos vocês. Bem, galera, banimento. Antes de qualquer coisa, eu vou primeiramente pedir pra Ju contar uma história ou explicar alguma coisa. Porque a gente, assim, o mundo da magia e da bruxaria de Hogwarts, ele é um mundo cheio de curiosidades e comentários que tu olha e fala, que porra é isso? E aí, um deles chamou a nossa atenção, e a Ju, eu não sei o que era que ela queria falar sobre. Por favor, Ju, explica aí, você queria fazer um adendo antes de começar o episódio? Queria fazer um adendo, vou tentar ser muito breve, precisa. Seguinte, nós estávamos falando, eu não sei, o papo começou o seguinte, que eu disse que eu era muito inovadora, que ninguém podia falar que eu era quadrada, porque eu era a única pessoa envolvida com magia e capirotagens que usava metáforas de RuPaul's Drag Race. E aí a galera começou a mandar, tipo, ah, o banimento é sachê away, essas coisas, né? Funcional. Aí, muito funcional. Daí, veio uma pessoa... Se fizer um gestual, então, fica ótimo. Maravilhoso. Veio uma pessoa e disse assim, eu queria muito que você ensinasse um banimento ou alguma coisa pra esquecer ex. E aí eu achei que era uma brincadeira, daí eu mandei assim, ah, existe, é o banimento de embuste, vou mandar inbox, mas eu tava brincando. Aí, várias pessoas começaram a, manda pra mim também, tipo, nossa, em teor sério, e começaram a pipocar muitas inbox, muitas DMs no Twitter. Teve gente que conversou comigo sobre isso também, cara. Então vamos começar uma coisa, seguinte. Se é ex, algum motivo tem. Algum motivo teve. Ah, não vamos entrar nos méritos de quem foi que terminou, quem é que fez cagada, se não teve cagada, se o bagulho esfriou, não é nada disso. Porém, eu recebi um inbox particular que falava sobre amarrações. Uma pessoa que estava às portas colocando já o segundo pezinho pra terminar uma amarração. E aí eu queria falar umas coisas sobre isso. Número 1. Você é trouxa, você faz isso. Pera, ela tá tentando ser uma pessoa, sei lá, didática, suave. Eu tô tentando ser didática, é amorzinho. Não, é só pra falar, porque, tipo assim, basicamente, o que que é? Ponzuzu, paz e amor. Ponzuzu, paz e amor? Desculpa cortar, Ju, vai, rapidinho. Vai. Basicamente, tipo assim, o que que é uma amarração, alguma coisa? Tu invoca o encosto pra colar na pessoa, pra foder a pessoa e dar tudo errado, exceto aquilo que tem a ver com você. Aí a pessoa fala, caralho, olha só, é quando um eu tô com ela... É um negócio pavloviano. É, tipo, você... Tá, é contrato com a máfia, tá ligado? E aí você acerta com aquilo e fala assim, ah, quando tiver tudo fodido, ah, mas quando eu tô perto do Andrei, dá tudo certo pra mim, então eu tenho que estar perto do Andrei. Dá sim, fiquem perto de mim. Aí às vezes as pessoas vão pra perto de você, só que vai estar todo fodido. Você já não queria inteiro, você não ia querer fodido, irmão. Então, e outra coisa mais grave, porque eu tentei conversar com a pessoa, não vou falar nome, tá? Fica tranquilo, tranquila. É, e aí eu disse, perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, há quanto tempo você conhece essa pessoa com a qual você quer se amarrar? E a resposta foi, de verdade, foi muito surpreendente pra mim. Fazia pouquíssimo tempo. Não tinha nem 6 meses. Aí é o seguinte, ó. Vou deixar a dica que eu deixei lá no inbox pra todo mundo. Cara, por mais intimidade que você tenha, se você passar o dia inteiro com a pessoa, em menos de 6 meses, você não conhece. Tem gente que fica a vida inteira ao lado de alguém e não conhece. Aí você vai lá e opta por uma amarração com um cidadão ou uma cidadã que você não conhece. Você vai se amarrar nessa desgraça? Você vai se amarrar por um tempo muito grande. E se você descobre que essa desgraça é uma desgraça na real? Aí você vai estar amarrado com esse atraso de vida, com esse lastro, com essa âncora no seu pé, o resto da sua existência. Você quer isso? Isso. Se a amarração for de verdade. Isso. Isso, se, exatamente. Se você não for tem parar, infelizmente, se na der mão tudo de... certo, você se fode. Exato. Se você for parar na mão de charlatão, você se fode em meio, porque você vai pagar e não vai ser barato. Vamos lá. Pelo menos vai ser só isso, né? E vamos lá. Você mereceu, né? De boa. Tá, porra. Então assim, o que, que é um bom banimento para esquecer ex? Número 1 é o tempo. Porque, assim, às vezes passa o tempo e você reflete e fala, putz, realmente não era uma boa pessoa pra eu ficar. É, as pessoas têm sede de respostas rápidas. Então, ela quer agora, ela quer esquecer agora. Ela quer acabar com o problema agora. E não é assim. Outra coisa, que inclusive, conversando com o Vinícius. Vinícius falou, conheça outras pessoas, se abra. Tem gente que termina o relacionamento, se fecha de um jeito que a outra chega perto pra dar oi, já vem com 3 voadoras no peito, com os 2 pés. O melhor é o dê tempo ao tempo, tá? E as coisas não são eternas, cara. De repente, você percebe que foi a melhor coisa que você fez. Teve uma das coisas que eu descobri que foi a melhor coisa que eu fiz 10 anos depois, cara. 10 anos depois. Me perguntando. Ah, e também, se você tiver também oportunidade, cara, análise. Tem muita gente que atende de graça ali na USP, cara, aqui em São Paulo. E um monte de outras faculdades pelo Brasil. Também é ótimo. Esse é o melhor banimento pra ex. E se goste, né? Não fica achando que você é menos porque você não tá com alguém. Antes do Vinícius falar, assim, isso não é coisa geracional, isso é coisa que acho que faz parte do padrão humano, que é fugir desse tipo de coisa. Eu falo isso de uma maneira bem hipócrita mesmo, porque eu também quero fugir de várias coisas. E, bicho, isso é o tipo de coisa que tu é pra tu passar, bicho, a experiência que tu tem que ter. Uma mordalha? Talvez a gente pode colocar dessa maneira, mas, cara, você não pode passar a sua vida toda procurando mel na calcinha e pra passar pelos seus problemas, cara. Tipo, você vai machucar e você vai ficar com aquilo, vai cicatrizar e é isso. Tem uma posição aí que já tá errada, tá ligado? Só pra falar sobre isso, assim. Errado tá você, se tá... falando de mim. Desculpa. Se não for sobre mim, não, então não, tá não é isso, não. Nisso que a Ju falou, desse negócio de amarração. Meu, se tu quer muito alguém, por que que você não modifica a si mesmo pra se tornar uma pessoa mais interessante? Por que que você não utiliza essa magia pra tornar você uma pessoa mais atraente, mais interessante, melhor e tal? Porque se der merda, você tá melhor. E se der merda, vai ter muita gente ao teu redor que vai reparar nessa magia que sim, você fez pra ficar mais, cara, interessante. Sim. E aí vai ser lídio. Então é tipo, é contraproducente essa parada do ai, vamos fazer amarração, vamos fazer não sei o que. Isso é contraproducente, cara. Isso é dinheiro jogado fora, magia usada igual a bunda. Oi? Não, mas acho que mais do que isso. Eu acho que a amarração eu acho ainda mais problemático. Porque é outra coisa também. Mas aí, tipo assim, faz parte muito de uma visão minha. Não tô metendo aqui uma parada ética ou não. Acho que isso vai pra outro episódio. Né? E também nem estamos entrando no mérito, funciona ou não funciona. Não. Porque funciona, cara. Quem não sabe fazer direito, funciona. Só que, cara, qual é o preço que você quer pagar pra tua vida? Pra se amarrar numa pessoa que você nem conhece direito, gente? Não, mas mais do que isso. Eu nesse caso, eu sou diametralmente é o oposto do que o Keller falou aqui agora. Tipo, eu acho que você não tem que se mudar nada. Se não foi com essa pessoa dessa vez, assim... Se você tá interessado... Se você é uma pessoa insuportável, aí talvez você melhore na tua vida. Mas, porra, então... eu não tô nisso. Eu tô naquela do tipo, porra, ele não gosta de mim. Cara, a gente tem que... Não vale pessoas, a pena o outro, isso. Às vezes, a gente tem que aprender que o outro, às vezes, não vai bater. E é isso. A gente não é dono dos outros, cara. Às vezes não vai bater, e a gente tem que aprender isso. Não vai bater. Não vai mesmo. 90% das pessoas, cara. Não vai, ponto. Porra, senão... Já tinha pegado metade da cidade. Não é, não é isso, cara. Como eu fiz, hein? Não, mentira, não fiz, não. Sou mó casto e... É, vai lá, Vinícius, pra encerrar esse assunto de conselhos amorosos do Marcelinho. Então, melhor coisa pra esquecer ex é fazer o banimento da encruzilhada. Você acha uma pessoa mais legal do que o ex, espera uma noite de lua cheia, vai na meia-noite pra encruzilhada com essa pessoa. Leva vinho. Dá uns pega, gostoso. Ouvindo Evanescence? Aí, beleza, aí você já esqueceu isso. Pronto, ouvindo Broken, né? Achei que você fosse falar do realinhamento de chakra na base da pirocada. Pode acontecer no processo. Esse aí esquece bem. Por favor, crianças, não façam isso ao ar livre publicamente, que vocês podem ser presos. Não, tá? Tem que ser à noite. Mas se esconde. Não é preso, não. Não tem problema, não. Olha, Eu vou dar uma dica, não façam perto de represa, porque voltei uma vez, acabou toda picada de mosquito, tá ligado? É, foi praia bem também merda. Não é legal, gente. Entrar é, areia na... É, lugar que a maré sobe também não é legal. Daqui a pouco você tá lá, começa a subir água na bunda. Está com uma cara de meu Deus. Está com uma cara de... Eu vou falar como eu falei pro meu ouvinte, que me pediu um conselho. Muito sinistro, aí eu falei, bicho, faz o que tu queres. E aí tu sai de todas as furadas que te pedem conselhos. Que é assim, tu não tá te colocando a responsabilidade de fazer, e tá falando, bicho, o que ela quiser fazer, ela vai fazer, então foda-se, não é você que vai decidir, então ela que sabe. Faça o que o seu coração mandar. É o famoso coração, ouça o coração, né? É, exato. O coração das cartas. Olha, tem uma pergunta muito interessante de uma pessoa que está assistindo, que eu vou pegar o nome aqui rapidinho, que é o Alisson Pontes. O Alisson disse assim, e o outro lado da moeda? Como é que a gente se defende dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa? Banimento! Que é o nosso tema de hoje, amiguinho! Vamos começar. Em teoria, o banimento, ele mudou através do tempo. O que a gente está falando de banimento aqui, provavelmente não era praticado anteriormente, provavelmente não vai ser praticado daqui a 900 anos. Então, assim como tudo na magia, então assim, cada pessoa vai usar o que, enfim, das trocentas possibilidades, ainda vai modificar. É, acha a sua maneira, então eu já deixo aqui, mas será que a minha dá? Tipo, a gente vai tentar perguntar a maior quantidade de dúvidas possíveis aqui, mas o que eu queria falar mesmo era relacionado a... Em teoria, para não dar merda, você faz um banimento. E eu acho... A camisinha espiritual. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais crítico para quem tá começando. Que é como saber se essa porra tá protegendo mesmo. Cara, eu tinha deixado mais adiante... Não, tá, tudo bem. Então podemos deixar mais adiante isso. Mas tem um conselho do Kleber de como saber... Klebístico total, mas funciona. É. Mas pode não funcionar. Como saber se seu banimento tá funcionando? A gente vê isso lá pro final. Cara, hoje eu recebi uma pergunta parecida com essa, assim. E dá muita vontade de zoar, né? Você segura, né? Você segura, você já fala... Não, pense no nosso manifesto, a gente não vai zoar. Você segura, dá uma respirada. Que é um brother, que ele é bacaninha, cara, mas... Tem uma... Mas tá bom, é isso aí. É. Segue! Assim, a gente já... Falou 1 milhão de vezes em outros episódios. A gente teve aquele episódio de Glossário Mágico Parte 2, que a gente também falou de banimento. Um pouquinho mais pinceladinho. Mas acho que é bom que muitas vezes alguém que vai ignorar todos os outros episódios vai chegar nesse. O que é banimento? Banimento é uma asepsia. Bom, o que é asepsia agora? Vamos lá. Você não sabe o que é asepsia? Você, com certeza, se você não trabalha... Não vou tocar na sua mão, né? Se você não trabalha em laboratório, com certeza você já viu algum filme de alguém trabalhando em laboratório. Existem muitas coisas com as quais você trabalha, né? Então, substâncias perigosas e tal. Agora eu sei porque o Bari formou em química. Agora eu tô entendendo pacas disso. Aí, dependendo do que você vai fazer, você tem que, ao adentrar esse laboratório pra fazer esse tipo de trabalho, você tem que fazer uma asepsia, ou seja, se limpar, se desinfetar, colocar uma roupite especial, entrar, fazer o seu trabalho lá dentro do laboratório e quando você sai, você faz a asepsia novamente, você se limpa, tira a roupinha, porque afinal você pode estar trazendo algo do que você fez ali. É tipo puteiro mesmo, né? Vai. Eu fiquei até meio parada. Vinícius. Sua opinião, Vinícius. Eu ia falar que nem precisa ir tão longe. Você pega aquele busão sinistro, com gente espirrando, com tudo aquele fechado, cheiro esquisito. Que cai duas gotinhas, a galera já fecha tudo o busão. Sim. Aí você chega em casa e o jantar tá na mesa. Lava a mãozinha, né? É, minha mãe já falava assim, não coloca a bolsa em cima da cama, não sim. Não chega você da rua e senta na cama. Da rua com essa roupa, amiga. Sim, escutei muito isso. Você quer mais um exemplo bacaninha? Que vocês praticam isso, inclusive. Muita gente vai visitar um hospital, hospital, eu estou exposto a várias coisas ali dentro. Eu tenho noção que eu estou exposto. Na verdade, não mudou nada. Eu não estou sentindo o bagulho impregnado em mim, não. Mas na minha cabeça eu tenho essa noção. Então, eu chego em casa, é muito comum as pessoas não entrarem com o sapato, deixar o sapato no sol pro lado de fora. Alemães nunca entram com o sapato em casa. Sabe as pessoas. Nem japoneses. Nem japoneses. Já vai direto pro banho, pelo menos tira aquela roupa, coloca no, já no cesto de roupa suja, na máquina de lavar, seja lá onde você joga sua roupa, toca fogo nela, no jardim. Alguma coisa você faz, mas você não fica com aquilo. Por quê? Porque você tem a clareza mental de que o ambiente que você estava exposto a várias coisas. Tecnicamente, o mago tem que ter a clareza mental de que na hora que você está executando algum processo mágico, alguma outra coisa, você está exposto a várias coisas também. Por isso que o banimento é necessário. Tem até um coach do nosso coleguinha, o Peu, que até participou do... Leandro Carnal? Esqueci se fosse falar. Mas vai, vamos lá. Beijo, Peu. Ele até participou do... Do episódio de Dilema, cara. Que ele falou no Facebook, no Twitter dele, que banimento, a palavra banimento é de um tempo e que o tratar com outros planos era muito uma relação hostil. A relação com espíritos era hostil, né? E que a palavra mais correta seria asepsia, seria higiene. Na realidade de hoje, né? Na prática mágica que você tem. Porque quando você vem à cabeça a palavra banimento, você tá afastando as coisas. Né? Na verdade, é que a prática mágica. Banimento, eu penso no pastor lá. Em nome de Jesus! A prática mágica lá do século XVIII, sei lá, era profundamente salomônica, né? Era aquela espada na mão. Espada na mão, um monte de símbolo de proteção no chão, você fica aí, eu fico aqui, aquela distância segura. A própria relação... Se tu vier aqui pra cima de mim, eu tenho uma porrada de ameaça na manga pra... Sim, sim. Na relação com a goética, de quebrar o selo, né? Tem espada pra quebrar o selo. Botar fogo naquela parada. Inclusive, existe até uma piada nos ciclos bruxísticos femininos, que diz que as bruxas são muito mais corajosas do que os magos, porque os magos usam espada, né? Então, cutuca de longe. A gente só tinha um ataminho. Acho provável. O atame... Isso é problema de... Deixa eu explicar, que não, isso é coisa temos, de pinto não tivemos pequeno. No glossário mágico. O atame é um instrumento mágico que se parece com um punhal, uma adaga, mais, né? Ou menos... Cada um tem de um tamanho, mas ele é mais ou menos deste tamanho aqui, tá? Punhal normalmente até 20 centímetros, né? Normalmente o tamanho da espada é inversamente proporcional ao tamanho do pé. Do pé. O pé, né? O pé. Então a Ju tá com um pau maior do que muito mago por aí. Sim. Com pau certeza. Pãozuzo. E vou te dizer que, pelo que ela falou do atame dela, só não vi, tá bem melhor do que o pessoal anda comprando ali no OLX da bruxaria. Porque tá com cabo de Durepox. Tá brabo, gente. Cabo de gnomo derretido. Façam os seus próprios instrumentos, por favor. Sim, sim. E mais uma nota importante. Ritos públicos, ou que você tá em locais onde pode dar má interpretação... Nunca use a tami com um corte. Fica esperto com isso, porque senão... o sacrifício! Usa simbólico, tá? Pra algum delegado... Tá fazendo a sua casa, a tua casa pelo Mateu. Uma profecia dizendo que você é criminoso, é fácil. Mas na tua casa, cuidado. Pelo Mateu. Mas... Aliás, a maioria dos ritos realmente abertos a público é uma forma de banimento, né? Você não vai fazer uma parada mais sinistra do que isso. Não. Só pra galera ver pra mesmo. Galera. Muito bem. Segue pauta? Então vamos deixar pra lá o atame da Ju... Pega no meu atame e balança. Tô lembrando daquele teaser do Deadpool batendo no pezinho do cavalete. Aquela piada péssima. Desculpa. Então, a gente falou de asepsia, né? Sim. E todas as situações mágicas exigem asepsia? Ou só quando você pega encosto? O Keller até falou no de... O glossário, segundo, que tem situações que... Você não quer fazer o banimento depois, que é a situação que você se sente bem. Você... Fiz uma invocação do SAG, né? Com invocação do aí, Sagrado Anjo Guardião. Beleza. E eu quero aquela característica. Bane o SAG. É foda, né? Você quer, às vezes você quer. O Vinícius também, ele tinha sublinhado essa relação. Isso. Não, como nem é que tudo você quer banir, né? Não, calma aí. Mas acho que a gente tá indo pra um ponto que eu não seja interessante pra quem tá começando. Porque assim, o banimento, ele dá uma enganada, principalmente por causa do nome, que é... Eu só vou fazer isso em altos rituais... top Rogerinho, alto top não. Magia top. Várias só... magia não. Top, não. Não. E, assim, o que eu quero falar mais ainda é, tipo assim, não é qualquer sigilo que vai te dar encosto. Só que eu acho que o sigilo é pra qualquer momento mágico, certo? Não necessariamente você vai fazer um banimento só pra algo que você tá invocando. Fazer um sigilo, por exemplo, às vezes o cara pode fazer um banimento, né? Pode. Então, eu acho pra que se preparar pra fazer alguma coisa. Eu acho que mais aquilo simples. Que você falou, por exemplo, que você tava, os mendigos estavam tudo muito em cima de ti, você disse, eu vou fazer um banimento. Não, calma aí. Não, não fala assim porque o cara não sabe o que a gente tá falando, cacete. É, a gente comentou isso num outro... A gente comentou? Comentou isso no... A gente comentou. Eu vou fazer rapidinho. Tá, então não, então só... eu vou fazer rapidinho, caralho. Tá bom. Então tá, senão eu que tá... Eu tá volta desculpa, lá e ouve de novo. É. Foda-se você. Usos do dia a dia para o banimento. Perto de onde eu moro existem, infelizmente, isso é um retrato muito triste, não só de perto de onde eu moro, mas aqui de São Paulo, na real. Cara, tem muita gente em situação de pobreza aqui, só que é assim... Situação de rua mesmo. Situação de rua, que a galera chega e fala assim, por favor, me compra comida. Só que, infelizmente, eu não tenho dinheiro sempre e a galera vem muito em cima aqui. Eu moro perto de uma estação de metrô e a coisa é assim, é e você, pensa. Na condição feminina, sempre tem um pé atrás. Também. Cara, principalmente de boazinha. Quando eu chego tarde. Então, a Ju, você decidiu fazer um banimento pra conseguir andar no bairro. Pra conseguir ir da minha casa, a catraca do metrô, sem ser abordada, porque eu não... Porque, assim, é muito foda. Eu fico muito mal de dizer não. Eu fico mal real de dizer não. Principalmente quando a pessoa pede comida. E, tipo, nem sempre eu tenho trocado, cara. Nem sempre eu posso colaborar. E eu fico com aquilo pesando. Não dá fácil pra ninguém, né? Mas, assim, mais do que isso, né? Assim, a gente tá falando de uma maneira boa até, mas... É tipo assim, existe uma situação de até de intimidação também que a gente quer evitar nesse tipo de situação também, né? Também. É, no... Principalmente tarde da noite. Exatamente. Eu não sei se é considerado um banimento, mas é uma situação que eu coloco. Andar no centro de São Paulo, você se veste, coloca aquela armadura exterior e sai andando com cara de maluco. Porque se alguém for te abordar, for abordar alguém no centro, vai pensar assim, eu vou abordar aquela ali que tá andando, olhando pra cima, ou aquela ali tá com cara de doida. Com a mão fechada, com a pronta mão fechada, pra enfiar na cara de um. É assim. Quero fazer essa experiência, quero um dia pro céu. Cara, é perfeito, sempre. É perfeito. Se você, por isso eu fico incomodado quando a Lívia vai conversando comigo num lugar se perigoso. Se for conversando é difícil. É assim, você faz o Death Walk, você vai andando com um propósito, como se fosse, sei lá, o Capitão América. Visualiza, inclusive, armas na mão, se for o caso. Assim, é, você vai usando... Como se fosse Beatrix Kiddo atrás de Bill. Isso, isso mesmo. Você vai com propósito andando... Com a musiquinha andando, tocando no fundo, assim. Gosto. Visualiza a música. Pra mim, visualizar a música existe. É, você visualiza a música, pensa vestido e vai andando. Ninguém te para, ninguém te vê. Você, tipo assim, é lindo. É, inclusive, teve uma vez que eu tava... Lá no, quebrando os galhos aí pra família, minha avó pediu pra eu sacar no banco uma grana pesada pra ela. Uhum. Só que assim, eu parei o carro meio longe, não tinha... Eu tinha que andar um pedação do centro da cidade com uma grana pesada no bolso. Eu falei, quer saber, eu vou fazer essa porra, né? Vou andar com a cara de maluco, psicopata. E lá fui eu, andando com a cara de maluco, psicopata, até que pareceu uma coisa que quebrou minhas pernas. Um filhotinho de cachorro, muito fofinho. Aí na hora, aí a cara sorriu. De mal acabou. Aí ele te assaltou e você perdeu todo o dinheiro. É. Não, não aconteceu nada, mas... O cachorrinho levou mas o dinheiro. O cachorrinho era um bom assalto. Esse é o buraco da minha armadura, né? Calcanhado, né? Puppets. É. Outra coisa do dia a dia que você tinha colocado, Ju, eu acho que fosse você isso que mais falou coisa do dia a dia pro banimento. Lembrando que são os não mágicos do banimento, né? Usos práticos sim. Dele, assim, os no dia a dia. Sim, fui que o que eu associo a banho. Você associa banho e a tua porta. Você até falou numa situação que teu prédio foi arrombado. Isso. E a tua porta não foi. A minha porta não foi. Tentaram. Tava cheia de marcas, que o cara tacou sei lá o quê. Se ele pegou um extintor de incêndio que tinha no corredor, porque tinha umas marcas feias na porta, mas a porta não abriu. De 8 apartamentos, 7 tiveram as portas arrombadas, menos o meu. Tudo com fechadura igual, porque na época eu tava meio dura, não conseguia botar outra tetra e ficou tipo fechadura igual. E eu cheguei na febre do rato, meu Deus, abrir a porta, as gatas fugiram, preocupada com as gatinhas, e a minha porta foi a única que sobreviveu. Depois disso, aí eu botei, inclusive, o símbolo pra fora. Ele tinha pro lado de dentro, eu botei pra fora. Mesmo. Eu falei, aí, se foda. Tática de guerrilha mesmo. Se vai olhar aqui, agora vai achar que é macumba. Agora tem que fazer o banimento dos neopentecostais malucos. Tem que fazer... Coloca o bafomé do lado de fora. Quem Filipinho. Entendedores entenderão, quem não entender, não... Tá bom. Precisa entrar na minha casa. Ah, pode ser o banimento Bernard Cornwell, né? Você coloca a cabeça dos seus inimigos de uma lança na frente da porta da tua casa. E aí nego não vai nem... Preso. É, esse lance de botar símbolos e coisas do lado de fora, se não for uma coisa, obviamente, do capeta, acho que se aplica aquela velha frase que todo pai e toda mãe deve falar, que é... Quem já viu não se admira. Não, como é que é? Quem já viu não se admira. Quem não viu não sabe o que é. Não sabe o que é. Exatamente. Resolvido o problema, né? Outra utilidade prática do banimento é aquela coisa da separação de tempo também na sua cabeça. Isso, que a gente pra falou, mim esse é o uso mais importante de todos. Que às vezes você tá... Você não se entrega para as coisas, porque a sua cabeça... Vamos lá, a cabeça das pessoas normalmente elas funcionam por contexto. Você tá num determinado lugar, você tá num determinado contexto, você responde de uma determinada forma. E tem uma inércia, né? Você não chaveia assim de um... Sim, outro. Sim. Não dá às vezes para chavear de uma forma para outra. É engraçado que essa inércia ocorre em várias coisas. Eu estudei muito de publicidade, de parte de venda de loja. Todo início de loja... A pessoa não enxerga, porque tem essa inércia. Ainda tá vindo da rua, né? Ainda tá vindo da rua. A pessoa já está dentro da loja, mas na verdade a cabeça ainda tá na rua. Então, a gente tem essa inércia, esse lag mental em várias situações, não só situação mágica. É, quando eu trabalhei assim. Em loja, as primeiras, sei lá, 3 ou 4 araras não eram as grandes promoções, as grandes coisas que chamavam. Elas estavam sempre mais pro meio da loja, né? Pro final. E a vitrine é importante nesse momento, né? Que é pra já convidar aquela chave. O cheirinho da loja, né? Mas acho que os 10 primeiros metros a pessoa não chaveou ainda. Diz que o cheirinho da loja, né? Também pra dizer que essa mudança de ambiente, né? Ajudou. Tipo, você entrou... Ar-condicionado no Brasil ajuda muito pra isso. Gosto. Pô, ar-condicionado, cara. Porque você entra na parada e fala, mano, não estou mais no inferno do lado de fora. Vou falar um negócio. É. Eu quando morava no Rio... Pegava muito ônibus que passava ali na Praça Sans Pena. Quem conhece vai entender o drama. Meus pesos. Quente pra caralho. E tem uma loja americana monstra ali. E o ar-condicionado é ligado no talo. Eu de dentro do ônibus, com a janela do ônibus aberta e com uma calçada inteira me separando, eu sentia o fresquinho. Ficava com a loja americana. Assim. O cara vai entrar nessa loja com certeza. E eu pensava, cara, sim. Se eu tivesse a pé aqui, é certeza que eu entrava nessa loja. Ficar ali porra. Dentro. E tem outro detalhe também dessa parada do chavear, que ela é importante. Peraí que eu esqueci. Fiquei viajando. Chavear. O lag mental. Que save. É que eu estou agora nesse momento. É, deu lag foda aqui também. Bom, enfim. E isso é uma forma de você trocar mais rápido, né? Então você separa tempo. Ah, tá, lembrei. Funciona por contexto. Você que tá ouvindo agora pode ter esse problema. Você tá na escola pensando no trabalho. Aí você tá no trabalho, você tá pensando em casa. Aí você tá em casa, você tá pensando no estudo no dia seguinte. Esteja no momento. É, você não curte aquele momento. Sim. Que a meditação vai te ajudar pra caralho pra você viver o momento, porque várias formas de meditação começam primeiro pra fora. Então você fecha o olho e ouve o ambiente. Aí depois você ouve teu mundo interno. Aí você volta a ouvir o ambiente. Isso é uma coisa básica, assim. Muitos tipos são observação passiva, né? É, só pra curtir aquele momento ali, pra você pegar coisas que você não tá pegando porque você não tá vivendo aquilo. E assim como a magia do caos tem um paralelo na PNL, essa meditação tem um paralelo no mindfulness. Sim. Que é a modinha da galera corporativa tá de agora. Os tubos pra ir na School of Life... Pra aprender... Literalmente, escola da vida. Bicho, que você botava lá no Facebook. Onde você estudou? Escola da vida. É você aprender inteligência emocional. É isso. É uma escola de inteligência emocional. Eles caralho, em um minuto você colocou tanto termo que eu ojerizo que eu tô pensando em te expulsar daqui. Mas a gente tá falando zoando, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. É incrível como é que tudo que você falou está errado. É exatamente. É aquele assim, cada palavra dessa frase está errada. Beijo, Luke. Muito high stakes esse papo. É interessante isso, porque a gente tá aqui na bordinha da coisa, do que tá em volta, né, no mundo não mágico e flertando com isso, mas... revoltando aqui, qualquer operação mágica, o ideal é que você faça um banimento antes e depois. Estou sim, correto? Principalmente no começo. Está 99% correto. Principalmente quando você está começando, que você não sabe exatamente o que você fez. Saca, tipo... vai parecer meio babaca, mas não é essa a intenção. Mas você faz uma invocação de Mercúrio hoje, eu sei que eu tô fazendo uma invocação pra Mercúrio. Eu sei que eu vou invocar Mercúrio. Eu fiz termos pra invocar Mercúrio. Você sabe o que significa Mercúrio. É como Mercúrio. Ajude-se. Mercúrio é brother. Todo, toda a ficha, né? O merits and flaws. Mercúrio, Mercúrio é brother. Então eu tenho certeza que aquilo que eu tô invocando é Mercúrio. Saca? Então não tem problema. Mas mesmo assim você tem que fazer o banimento. Eu faço, porque senão ele fica colado. E aí é aquela coisa, aí a pessoa começa a falar em duas vezes, né? E mesmo assim, vai só a babaca de novo. Dá pra fazer algumas vezes um banimento mais rapidão, né? Que você cria o hábito disso, ele fica um pouco mais rápido. Agora, primeira vez que eu faço a invocação de qualquer entidade, de qualquer coisa, de qualquer tranqueira, mas é completíssimo, o mais perfeito que você puder. E se achar estranho, faz de novo. Para, finge que tá apagando com a mão e faz de novo, você entendeu? É pra ter certeza daquilo que você tá fazendo. É importante você ter essa segurança. É importante. Por quê? Porque o espírito, ó, sente o cheiro da falha. Eles estão em volta de você falando assim, falhou. A alternativa então, isso não, é ter, tá, gente, ter uma atitude muito prazer, né? Foda-se. É, também. Ah, fiz um banimento, mas tô tranquilo. Que não deixa de ser um banimento, inclusive. Né? A maior defesa do cético é justamente não acreditar, tá ligado? Sim. O banimento do Andrei também, ele... O médico foda-se pra vida e, tipo, quero que todos morram. Esse é o banimento favorito da André. Quero que todos morram. Eu quero que todos morram, mas é no carinho, não é? Pode morrer em paz, né? Mas não dolorido, bem rapidinho a passagem. Contanto que me deixem em paz, pode morrer do jeito que quiserem, eu permito. Tá bom. Mas isso eu acho legal, porque a gente citou também nesse episódio. Enfim, eu tô me repetindo. Cara, eu tô. Depois que eu comecei a gravar, deu uma pane no sistema. É batucado. Você acha que ele não bebeu? Bebeu. Bebi sim, bebi um copinho. O problema é não ter bebido pouco. Então, a gente sabe que. Atenção, Magicando recomenda a batucada de mel com limão. Mel com limão. Mel com limão. Não é mel com limão. E você que tá ouvindo, tá curioso pela pina colada? Não se esqueça. Parece. Compre IP de coco. Rala, bota na pinga, mesmo gosto. Compre IP de coco, rala na pinga e pronto. Pronto, mesmo gosto. Até a cor fica parecida. Mesma coisa. Mas beleza, quais são os banimentos mais comuns? Cobrir a cabeça com a coberta. Gente, eu sempre disse isso. Que, tipo, é o banimento da criança. Você sai correndo, vai fazer xixi, você corre, volta correndo e entra embaixo do cobertor. Fecha a porta do armário e entra debaixo do cobertor. Quando eu era pequeno, eu chegava a ir no bunker, né? Que era cobrir aqui, só o olhinho pra fora e coberta, assim, a coberta inteira. A casa mata, né? Coberta, pronto. A naninha de criança é uma coisa muito poderosa. Porra, com certeza. Até hoje. Sim, cantar enquanto... Enquanto os animais espantam. Exatamente, isso aí é algo real, psicologicamente ajuda mesmo. Você ia cantando até o banheiro de madrugada? É, tipo, cantando... Derrama sua chequina, Senhor. E nos evangélicos, nessa hora, né? Não. Como Zaqueu. E vários... Eu nunca tive essa referência. Manda fogo, meu senhor, manda fogo. O que você cantava? Porra, criança, referência evangélica parou na Cassiane. Não, ele cantava. Erguei as mãos e da glória. Nossa, gente, tinha até uma coreografia. Cara, era alguma abertura de Dragon Ball. Mas cara, a boca. Porra. Eu gosto do Manda Fogo, meu senhor. Eu gosto do Manda Fogo, meu senhor. Manda Fogo, meu senhor, pra queimar o pecador. Ou quem não der vai morrer. Quem não der vai qualquer outro. Isso é um excelente vai morrer. Quem pecar vai... Gente, tô desacreditando. Pagar. Isso, perfeito. Isso é uma canção infantil, tá? Sem zoar, tem uma oração católica que eu acho melhor possível. E é tão boa que o catolicismo não considera mais santo canônico. Ele. Não é mais canônico. Mas na real... Não... Que é o São Jorge. Ah, sim. Eu desejo saúde a meus inimigos para que eles vejam de pé a minha vitória. Valesca Popozuda já desejo disse isso. Desejo a todas as inimigas vida longa. Mas isso aí é real. Seria Valesca Popozuda? A reencarnação de São Jorge. Será que ela fez uma invocação... Perdão. Será que ela fez uma assunção forma Deus São Jorge, bicho? Não duvido. Pra gravar aquela canção? Olha lá. Eu já fiz também uma parada com São Jorge usando a música do Jorge da Capadócia. Isso, tanto que ele, Jorge da Capadócia, ele fala partes da oração. Do Racionais, Jorge Ben. Não, Jorge do Racionais. Jorge Ben tem uma música do Racionais. Tem o Jorge Ben. É, mas eu fiz com a música do Racionais. Ah, tá. É, porque é mano. Jorge, cedo tarde da cavalaria. É interessante que eu já contei essa história, acho que no Mundo Free Confidencial, mas. Eu tive uma prática, até depois de adulto, que depois eu fui cada vez mais desenvolvendo, que isso não era. Não copiei de nada, mas foi algo instintivo meu. Se dá certo ou não. Vocês falaram que é um tipo D. Então acho que é legal compartilhar que era. É, que faz parte, né? Esse, o mago tem muito dessa coisa da tela mental, né? De você. Não é simplesmente você imaginar, é você tentar ver as coisas, né, acontecendo. E aí, durante a noite. E é muito interessante isso, porque existiam noites. Isso se tornou cada vez menos comum. Mas existiam noites que eu me pegava muito desprotegido. E eu não sei porquê. Era algo. Era uma paranoia minha muito louca. É, e teve vezes, cara, que eu conseguia sentir que alguma coisa estava acontecendo à minha volta e eu não estava conseguindo ver. E isso estava me desesperando. Eu nunca usei droga, tá? Só pra deixar claro. Eu comecei, além do cobertor, às vezes ele não protegia. Quantos anos você tinha, André? É. 24. Não, só confirmando. Não, brincadeira, eu era adolescente, só que isso também continuava também depois, né? E eu, cara, eu tenho o costume até hoje de dormir todo cobertado. Nem por causa disso, mas eu queria o costume mesmo. Então já é automático, já tá todo, enfim, coberto. E aí. Azulinho, né? Metapod, né? Eu imaginava, tipo, uma coisa ruim à minha volta. Simplesmente fechava os olhos, tentava me tranquilizar. Eu enxergava, tipo, uma esfera de energia saindo de mim e se expandindo. E tudo que ficava pra fora. Lembra muito depois o para de rir, Vinícius. Tô pensando na Xuxa, cara. Que isso? Quê? Como? Vou pintar um arco-íris de energia. Pode ser também. Pode ser. Mas, ó, Você é doente. Depois, assistindo o Harry Potter 3, o Harry lança aquele espectro patrono que era bem aquilo que eu imaginava. Só que não era branco. Era algo meio que de, tipo, laranja, de fogo, alguma coisa assim. Eu também fazia isso instintivamente na minha adolescência. Então, tipo, e era legal porque aquilo me tranquilizava e tal, e me deixava ok, bacana. Obviamente, na minha cabeça é tudo psicológico, né? Mas aí vocês estão falando... É só na sua cabeça que não é a sua realidade. Concordo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vale? Sim. Vale, cara. Sim, o importante claro. É fazer bem pra você, não interessa o resto. Primeiro, como já diria, Tim Maia, vale tudo. É. Vale tudo. É, mas ele falou uma coisa errada. Depois ele falou uma parada que eu também acho coisa errada, mas enfim. Mas o primeiro banimento que eu aprendi foi com os meus pais espíritas kardecistas, bicho. Meus pêsames. Tadinho. Primeiro não, que eu aprendi foi em igreja, pô. Mas era era exatamente isso, de você visualizar em volta de você uma aura bem brilhante, dourada. É isso. É, o primeiro que eu aprendi foi o meu pai que me ensinou. É o teu pai. De forma muito maluca, porque assim, tem várias. Eu via muita coisa quando eu era moleque. Meu pai via muita coisa quando ele era moleque. E algumas das coisas que eu via eram as mesmas que ele via. E vocês não se conversavam até provavelmente você ter visto e até perguntar. Eu ter visto e explicar. Tipo, ele me viu falando sozinho e. Que porra é essa que tá falando aí? Ah, é uma pessoa. Como que é essa pessoa? Vou te dizer que ele contou essa história para mim no dia que eu conheci ele, mas ele disse que aconteceu com um amigo de um amigo dele. Caralho, bicho. Porque não é pra entregar logo no primeiro encontro, né? Primeiros encontros, né? E eu vou tratá-la bem pra que ela não tenha medo, né? Quando começaram a conhecer os meus segredos. Estamos citando vários músicos hoje. Mas então, o que meu pai ensinou foi, cara, quando você vê alguma coisa que tá de boa, você deixa. Se não estiver de boa, você aponta pra cara e manda tomar no meio do olho do cu e fica tudo certo. Que quem tem poder de verdade é você. É, se vocês conhecessem o pai dele, vocês iam Só que agora entender. Você imagina uma criança de, sei lá, Vai, seis anos... Cu, pras paredes, né? Pra parede. É, não saía, né, cara? Eu aprendi, mas eu não tinha confiança necessária pra fazer isso acontecer. O seu pai, ele tinha informação, mas não conseguiu passar pra você enquanto criança. Isso. Vamos guardar essa parada do... Não tinha a vontade necessária pra fazer. Vamos guardar isso aí. Mas eu quero lembrar também que, por exemplo, no Hype Science, que é um site razoavelmente... Repete? Pouco... Hype Science. Hype. Eu hype science. Eu também sou hype. Não, é hype. Hype de hype. Olha, o hype tá foda. Uhum. Então, tá. Também sou hype. Lembra? Qual? Ah, da banda. Também sou hype, do Hermes e Renato. Ah, sim. Que era uma paródia do Cansei de Ser Sexy. Era ótimo. Muito bom. Eu vi o show do Cansei de Ser Sexy e me arrependi muito. Continuando. Aí, beijo pro Cansei de Ser Sexy. E o Hype Science tem uma coisa que é um banimento cético, que é o campo peripessoal, né? O espaço peripessoal. Que você falou, psicólogos estão ensinando. Psicologia, né? Sim, que é a grande sacada. Na verdade, a galera da psicologia, por isso que eles estão sendo chamados de pseudociência por muita gente. Eu sei como que vocês estão passando. É que tem umas coisas como, por exemplo, eu vou criar o meu espaço confortável. Tem muito psicólogo que vai falar, não, vamos imagina o teu lugar. o teu lugar. Agora sobrepõe esse lugar aqui onde a gente tá, que é pra você se sentir confortável com o escritório, aqui com o divã, e aí você põe pra fora aquilo que precisa. Isso é a construção básica de um templo astral. É a construção mais básica de um templo astral, é isso, que você pode pôr em qualquer outro lugar pra sentir à vontade. E o espaço peripessoal, ele é uma forma de banimento também. Que a grande sacada é que você vai fazer uma coisa pra sentir um campo de força ao seu redor. Inclusive, o desenho que tem no Hype Science é muito... Vira pra lá. É muito... Muito Dragon Ball. É, olha aí, é bem essa parada. Na verdade, parece mesmo muito com uma ilustração do Libernum. Parece muito com o filme Johnny... Parece sim, senhor. O Garoto Bolha. Johnny Bolha. Sabe qual é o ótimo banimento para a rua, cara? Isso aqui, ó. Ponto 45. Sabe por quê? Se alguém que te chama e você não quer falar... Mesmo que você esteja... Se eu ando com ouvido, essa desgrama... Né? Esse é banimento pro escritório, bom. É ótimo também. Mesmo que esteja que desligado, você tá com um foninho no ouvido. A pessoa fala... Ah, bonitinha! Página 22 do Livernum. Que justamente é onde ensina os básicos do banimento, né? Aqui ele fala o que todo banimento precisa ter. Pra você construir o seu, né? Uhum. Bota o foninho de ouvido, mesmo que alguém legal, algum doido na rua venha... Oh! Que o legal do Libernum é que ele não ensina nenhum banimento específico. Ele ensina como você faz o seu. Sim. Sim. E é engraçado, assim, o Vinícius... Eu contando as histórias da minha adolescência e juventude para o Vinícius, e ele meio que... Você me explicava que eu tava fazendo uma espécie de banimento, né? E depois, quando eu fui ler o Libernum, eram os mesmos princípios. Eu aplicava sem saber os princípios, tipo, são quatro. A intuição não deve ser ignorada, né? É. Eu quero só dar uma vírgula aqui. Você que tá ouvindo, que às vezes vem falar assim, ah, mas será que eu tô fazendo o banimento certo e não sei o que e tal? O banimento, ele é uma parada instintiva. Tem várias coisas na magia que elas são muito instintivas do ser humano. É muito comum você fazer ela. Sei lá, tá na tua programação normal e cultural comum você realizar. A diferença é que a magia, ela deu um nome pra isso e você desenvolve um método pra isso. Então, ao invés de ser uma coisa que vai ser feita mais ao acaso, é uma coisa que eu posso realizar quando eu preciso. Isso é importante. E o banimento é isso. Eu conheço um brother, por exemplo, que... Não, esse não é um brother, é mais um conhecido só. Que no meio de um assalto, ele utilizou o... Ele exorcizou, né? Ele fez mentalmente, na verdade, a parada. Esse foi o banimento da ponto 50, mas né? Mas que frieza! Ele fez na cabeça a parada automática, mas também, porra, sei lá, grau de ordem tá essa porra. Tipo, devem ter criado um grau pra ele, né, das maçonarias da vida e das paradas. E ele fez isso. Ele fez essa parada e com a arma na cabeça dele, tá ligado? Durante o assalto, porra, assim. Sangue frio, hein? Ele fez e mantinha e a visualização... Já tá, tipo, fazendo visualização, sei lá, 40 anos fazendo visualização, tá ligado? Então tava já vendo a parada ali. Então a narrativa da... Acho que foi da esposa dele que tava junto. Foi de que chegou um momento que... A vontade dos bandidos de roubar parecia que tava... A mão não tava mais tão firme, uhum. firme, você entendeu? Ah, o cara parece gente boa. É, os caras já estavam, vambora, já acabou, rápido, já tava acelerando a parada, saca? Uhum. Então, mas foi o banimento, foi alguma coisa nele que passou isso, funcionou, você entendeu? Sim. Ele tá vivo contando a história. Acho que isso é importante pra sublinhar, né? É prática, é teste, tem que fazer sempre. Sempre, deixar bem perfeitinho. Sempre que alguém botar uma arma na sua cabeça. Não, que horror. Posso puxar uma coisa aqui, André? Puxei. Fazer uma. Só rapidinho. Isso é o lance da arte marcial também, né? Você aprender a agir sob pressão e tal. Se você faz banimento pra cacete, você consegue dar uma que nem esse teu camarada aí. Sim. Se você faz de vez em quando, não vai ser natural pra você. É. Hoje, antes de entrar nessa parada do banimento natural, que a Lívia teve uma história também recente com isso, né? Que é a vontade. É mais importante a palavra exata ou é mais importante você ter a vontade de realizar Nossa, o banimento? Nossa, total vontade. É qual vontade? Precisa nem o Vinícius falar, eu te digo. Qual vontade? Estamos falando da força de vontade ou vontade crowliana? Força de vontade... Certeza. Determinação, certeza. Resiliência. A parada de não, estou fazendo, estou protegido, porra. É o que eu não tinha quando eu tinha 6 anos de idade e vi os bichos pisar. Porra, né? Não atirar não. Atire. Atire que peita de aço. E que, então, a vontade é importante? Porque tem muita gente que fica, ai, mas eu falo atá, malkut, ou eu falo até malkut. É leviosa ou leviosa? É leve rola. É iodre. Yodhe Valhe ou Yodhe Vulhe? Aí eu falo, pô. Eis o mistério da fé, irmão. Se você descobrir, inclusive, se você descobrir, o mundo acaba, diz a lenda. Porque ninguém sabe a pronúncia do nome do Yodhe Valhe até hoje, né? Foi, era proibido pronunciar isso. Bem, então, olha pelo lado positivo. E você acabou de falar quatro vezes. Yodhe Valhe, Yodhe Valhe. Se você falar o suficiente, uma hora você acerta. Ah, então, vamos não problematizando, mas pelo contrário, aceitando tudo. Se você pensar que cada igreja que acredita na mesma porra do mesmo, de quase todos os mesmos textos sagrados, cada uma tem uma interpretação diferente que transforma essa igreja em algo completamente diferente da outra, e todos os fiéis dessas igrejas têm suas experiências religiosas confirmadas por eles, bicho, é foda-se, procurar legitimidade pode ser é só um erro. Viés de... Procure legitimidade pra você, não tipo, não tente... Pode ser só viés de confirmação e tudo isso é uma loucura fodida. Sim, claro. Provavelmente é, inclusive. Provavelmente sim, é. Tudo isso é bom lembrar. Sim. É bom lembrar. A probabilidade diz que você é maluco. E aí, a próxima coisa que eu acho que é... Então, é importante... Então, chegamos à conclusão. Ju, você acha que é importante, então, é querer proteger, claro, fechar o ambiente? Claro, mas isso aí, inclusive, quando você começa a aprender o beabá da bruxaria, traçar círculo, não sei o quê, primeiro te ensinam uma formulinha. Ó, você vai traçar, começa no ponto, você começa no norte, quando você estiver girando, quando chegar no leste, tu começa a falar, aí vai girando, não sei o quê, aí quando vira pro sul, guardião, pé, te dão uma receita. Depois de um tempo, a tua lição é, você vai mudar esta porra. Sim, sim. Você vai fazer o seu, e você não vai mais ficar dependendo, você não vai colar mais. E é por isso que eu não acredito que o RMP seja eficaz para mim. Porque o esforço intelectual que eu tenho que fazer para lembrar de cada etapa acaba atropelando a minha vontade de banir. Sim. Eu acho mais fácil fazer a porra da bola de luz aí do psicólogo do que fazer o RMP. Acho mais eficaz para mim. Que aí tem outro problema, que é virar reza, né? É. Então, reza é um banimento? Se você faz... A reza da tia Cotinha. Então, por exemplo, se você faz a oração que Jesus nos deixou, né? O Pai... Eu tô vendo o Pai. O Pai nosso que estás no céu. Inefável, Pai, que estás no céu. Santificado seja o teu... Você tá vendo, cara. Você tá montando aquilo. Ele tá vendo. Os anjos estão fazendo... Os anjos estão... O céu tá abrindo, a pedra tá rachando, tá tudo... Aí vem o Deus do Monte Python. O pezão gigante ali no meio. Aí, beleza. Aí você tá conseguindo fazer a parada. Agora você faz. Mas nossa, no céu, no céu, no céu, amém. Tipo, tem que rezar antes de comer, né? Aí reza qualquer merda. Eu cheguei... Eu cheguei ao ponto do... Vai, Pato Branco. Faça bem... Faça bem, não faça mal, amém, tá ligado? Tá assim já. Então, aí é foda, né? Reza é uma forma de banimento também. Você tem que estar no presente, você tem que estar naquilo. Você tem que estar vivendo aquilo. Você tem que estar vivendo aquilo, você tem que estar sentindo um shadow people em cima de você, você não tá conseguindo se mexer, tu começa a fazer uma oração. É. Aí, você tá fazendo oração pra tentar mandar... Não vai conseguir, mas... Não fala da encolha, não. Fala aí. Ok. Fala aí essa história do shadow people. Do shadow... Eu não sei, então. Eu não sei se é shadow people, na real. É, sim. Não, mas conta a história mesmo. Era um people e era uma shadow. Teve um dia aí... Que era... Eu sei mais ou menos o horário que era, porque eu tinha acordado um pouco antes. Foi uma coisa muito rápida. E aí, a parte que eu me lembro. Eu durmo igual a um iglu. Eu boto coberta até em cima da cabeça. Muita pode. Isso. É assim que eu gosto de dormir. Pode estar um calor da pega. Tem que ter pelo menos um lençolzinho fininho, porque senão eu não consigo dormir. Estou eu dormindo bela. E aí eu começo a ouvir um barulho esquisito. Empurradinha com o dedo assim no lençol e aquela olhadinha pra fora. Tava vindo na minha direção um negócio meio amorfo, preto. A única coisa que parecia era que a parte, o tronco, era muito mais largo do que embaixo. Não sei se ele pula o skip leg day, não sei. Era o fantasma do... Assim. Fantasma do Kylo Ren. Era o fantasma daquele, como é que chama o menino lá? O Stronda, que é fortão assim, as perninhas. Porra, eu tenho medo desse cara. Eu vi uma foto, que puta que pariu. Ele é muito gigante. E aí eu comecei a ouvir E esse treco veio pra cima de mim e deitou em cima de mim. E eu sentia pela coberta a fungada do bagulho. E aí... Então, por isso que eu não sei se é Shadow Peep. Se fosse Shadow Peep, eu teria ficado... Não conseguia me mexer. Qual foi a minha reação? Eu empurrei essa coisa, não sei como. Levantei e já comecei a mandar um banimento. Bem você bonito. Você tava dormindo. Eu tava dormindo. Eu tô imaginando a Ju levantando, tipo, de hobby ainda, tá ligado? De roupinha, de pijaminha, já com a espada de na pijaminha, mão. Dorme com a thumb debaixo do travesseiro, meu irmão. Thumb virado, um assim, já apontando a luz, batendo aquele arcanjo do song, do Simon. Uma coisa sabe? Meio... O Dark Song atrás dela, assim. Fanart, por favor. Vou dizer que o meu pijaminha é de bolinha, é um chuchu. Aí, mas eu sou Pérez. Aí, levantei e comecei a mandar um banimento. Eu só não terminei o banimento porque, nessa hora, eu realmente despertei e estava uma das minhas gatas, tipo, olhando para mim com os olhos mais arregalados do que o normal, e a outra estava miando muito, olhando para o mesmo lugar. Pum, pum, pum. Aí eu falei que foi um trabalho conjunto meu. Eu comecei o banimento e a gatinha fazendo o banimento dela, miando lá. Porque ela tava miando tipo gato de filme de terror mesmo. Nossa. Alto. Que provavelmente foi isso que eu acordei. Como que era o barulhinho? Ah, obrigado. E o vírgula sonora pro cast? O senhor Pão de Louca tava dormindo? Não, ele já tinha saído pra trabalhar. Quando ele foi sair pra trabalhar, eu acordei pra ir ao banheiro e voltei a dormir, porque eu não tinha aula tão cedo. E foi neste meio tempo que aconteceu esse negócio aí. Aquela dormidinha curtinha que... Sim, que eu normalmente tenho os sonhos mais... É, mais lúcidos e loucos nesse horário. E aí quando acorda, você tá com aquela... Eu tenho... Toda vez que eu tenho sonho desse jeito, porque eu tenho muito sonho que eu sinto pegando, eu sinto cheiro, eu sinto gosto se eu tô comendo alguma coisa. Eu acordo, que é muito esquisito. Parece que eu tô deitada, mas o espírito tá tipo meio descolado pra fora, assim. Porque eu fico... Parece que eu tô flutuando, é um negócio bem esquisito. Os layers não tão encaixados. Não, né? Não, tá errado. Imprimir o silk torto, sabe? Quando imprime o silk das cores tortas, assim. É. E eu gostaria também do relatório, da fala da dona Lívia. Sim, relatório. Que ela teve então, uma aqui. Que aqui é uma ordem, nós temos relatórios e monografias. Sim, vamos lá. Inclusive, o Vinícius não sabia disso até hoje de tarde. A história que eu te contei hoje não de sabia. Tarde. Houve um tempo... Em que a Lívia... Lívia fala dela mesmo que nem o Pelé, Lívia. Gente. Pequena Lívia. A pequena Lívia. Pequena Lívia. Não, era jovem Lívia. Jovem Lívia. Foi todo lembrar a voz do Pelé, não lembro. Isso aqui é o Gugu. É. A jovem Lívia tinha muito desafetos. Não que ela não gostasse das pessoas. As pessoas não gostavam dela, principalmente as mulheres. Eita. Eu me dava bem com os meninos. Era mais uma do Lívia grupo. Lívia era uma destruidora de lares. Maloqueira. Gente, que isso. Ela tá mais uma maloqueira. Tinha algumas meninas do tempo do Mir. Mir. Sim. Tipo. Saudoso Mir. Beijo, Peu. tinha gente que tava muito pistola comigo. E eu tenho uma coisa que eu vou ter que falar depois no próximo episódio de Sonho Lúcido. Que a minha vida inteira eu tive sonho lúcido. Pra mim é. Tranquilão, acordo, tô dormindo. Terça, quarta, quinta. Mais ou menos tranquilão, né? Porque, tipo, chega uma hora, tem semana que emenda a semana inteira, mas chega uma hora que parece que eu tô acordado há tanto tempo, cara. Exatamente. Mas há tanto tempo que eu falo, caralho, mas não desliga essa porra. Exatamente, exatamente. Esse é o meu problema. E por isso que eu tomo remedinhos para dormir. Ai, que gostoso. Tava lá e tava tendo um sonho lúcido de um lugar que normalmente eu retorno. O Vinícius tem as teorias dele de o que é esse local. E eu fui atacada por uma pessoa que eu não me lembro, não dava pra ver o rosto. Mas a pessoa estava pistola comigo e me atacava. Como? De uma forma, tipo, pegar uma faca e enfiar no meu pescoço? Não, era muito energético. E o... Tipo o golpe de Ki do Dragon Ball. Ah, eu tô... Ah, ela falou muito energético, eu pensei que o cara com 5 latas de Red Bull na mão. Atacando nela. Tomava e joga. Eu estava nesse local que frequentemente eu vou. Obviamente não era um sonho normal. Eu sei quando é um sonho normal, eu sei quando não é. A textura é diferente, o gosto é diferente, a luz é diferente. A textura do sonho? Sim. Eu sou sinestésica. Tá bom. Pra mim é a vibe, tá ligado? Pra mim é a vibe. Sim, a vibe coisa também. Que é sonho, tem coisa que fala não é sonho. Tem coisa que fala, ih, caralho. Eita, cuzão. Você olha em volta. Caralho, o que, é que eu tô fazendo aqui, meu? Aí você olha, procura o Kleber, né? Sim. Não, primeiro, teste da mão, cara. Teste da cria mão. Cria o hábito. Castanheda. Gente. Desculpa, eu tô te cortando de novo, Lívia. Não, fala. Cria o hábito, pessoal que aprende sonho lúcido e tal. Cria o hábito de, ao longo do dia, várias vezes você olha pra mão, sim. Assim. Aí você bate o olho, olha pra mão e você analisa ela. No sonho, tua mão nunca é igual. Você vai ver sua mão deformada e tal. De aquele peão do... É, o peão do Inception. É. Só que é a tua mão. Só que você tá sempre andando com ela. E ela é a parte do seu corpo mais fácil de você ver. Então é muito sabe bom, sabe o que cara. Acontece eu com sei. A minha mão no sonho? Eu não tenho unha. Olha que louco. Ah, que doido. É. Já aconteceu comigo de eu entrar no sonho, é olhar pra mão e ter tipo uma garra assim e falar, ok, acho que sempre foi assim. E continua. E continua. Vou ignorar essa informação. Gente, guarda isso pro de sonhos que tá ficando muito legal. É, eu continuei, mas... Eu fico com os dedos meio que parece que são de borracha, sabe? Sim, isso é uma técnica, né? Mas, eu nunca olhei pra minha mão, não, eu só sei. É, às vezes você só sabe. Mas é se você está tentando ativamente ter sonhos lúcidos, é uma técnica boa, né? Enfim. Estava nesse local, que de vez em quando vou pra lá, não entendo ainda o que é esse local, me parece uma universidade, alguma coisa assim, esteticamente. E essa pessoa estava me atacando. Hogwarts. Continue. Definitivamente não. Essa pessoa estava me atacando, não conseguia ver, sabia que era uma mulher, estava muito pistola comigo, e vou dizer, não era esteticamente isso, mas energeticamente uma coisa meio Imperador Palpatine, sabe? Te ataca. Te atacando energeticamente. E a minha reação foi, vou me fingir de morta. Porque se essa coisa me atingir, ficar em mim, me fudir. Então o que eu fiz foi um aterramento. Eu decidi, aquela energia tinha que passar por mim e ir para um lugar maior, a terra em si. E segundo, eu vou me fingir morta aqui, vou fingir que isso me atingiu. Porque essa game over. Essa parada vai acabar mais rápido. E enquanto eu estava decidindo atravessar essa energia por mim, eu estava ao mesmo tempo criando o meu, não espaço pessoal, mas o escudo pessoal. E no momento que o escudo terminou de expandir e me englobou, eu acordei. Só que você acorda ainda sentindo energia. Aí, amigo, eu tive que falar com meu namorado na época, tipo assim, porra, falar com outras ex, né? Assim, tá ficando meio esquisito e tal. Faz reata amizade aí, amigo, porque tá foda. Tá sobrando pra mim. Tá sobrando pra mim. Não então. Duvido, né? E assim, eu não. Eu sabia que era um banimento? Não. Não. Não. Isso é um banimento by the book? Não. Não. Era um banimento? Sim. Era. Era. Serviu pra você? Serviu. Então é bom pra tem, você. Tem os elementos básicos de um banimento, né? É, depois que eu li o Libernu, eu vi que tem os elementos básicos. Você quer abrir o Libernu pra dar uma olhada nos elementos básicos? Só pra gente falar pro pessoal? 22. Dois patinhos na lagoa. Por favor, que você tem uma dicção melhor do que a minha. Dicção. Tá bom, acho que você tá me confundindo. Então dá pro Keller, que tem voz de ator. Não, eu vou falar aqui. Voz de ator. Como é que é uma voz de ator? É a voz do Keller. Meu amigo Andrei, a voz de ator é uma voz que ela é levemente impostada e ela tem sempre um final que faz assim, sabe? Ela tem uma tonalidade alta no começo e mais grave e mais baixa no fim. É uma coisa mais bem didática. Patrocinem o Mundo Freak Confidencial. Isso aí. Olha só, eu vou falar uma heresia aqui. Eu acho que o Peter Carroll tá errado. Eita! Eita! Tem que acabar o Peter Carroll! Não, olha só, vejam que esse aqui é o Peter Carroll de 79. Eu acho que de lá pra cá ele deve ter evoluído um pouquinho. Vamos caçar a carteirinha do Vinícius. Seguinte, ele fala aqui que os elementos fundamentais e mínimos pra um banimento. Você pode adicionar outras coisas, mas tem que ter no mínimo isso. Tem que ter uma barreira ao seu redor, pode ser em qualquer formato. Você tem que usar sua força de vontade para projetar uma imagem e você tem que reforçar essa barreira com símbolos de poder, que podem significar qualquer coisa e pode ser qualquer símbolo. E, finalmente, você pode terminar com um momento de silêncio para aquilo tudo assentar. Esses são os quatro elementos básicos. Ok, concordo, sim. Eu acho concordo que não precisa ser imagem. Eu acho que você não sempre precisa visualizar uma barreira. É. Nossa, precisa sentir a barreira? Eu sou muito visual. É porque eu acho que ele bate no visualizar, porque talvez seja o sentido. É o sentido que a gente mais utiliza, né? Tá mais ativo, a gente depende muito dele. Eu acho que esse momento de silêncio no final não é estritamente necessário. Eu penso que esse silêncio pode ser tipo uma contemplação. Fiz. Uhum, o trabalho está feito. É, the work is done. Eu acho que se a barreira for bem feita o suficiente, você não precisa reforçar ela com símbolos de poder. A própria barreira já é simbólica o suficiente. Uhum. A única coisa que eu não discordo aqui é da parte da vontade. Se você não tiver vontade... Ela é o mínimo necessário, é a vontade, né? Mas se você quer criar o teu aí, eu vou dar mais um exemplo. Tanto que o próprio Peter Carroll popularizou um tipo de banimento que talvez seja... Parece simples, mas ele não é. Que é o banimento da gargalhada. Nossa, é muito sensacional. Que é você rir histericamente. Começou bem. É você rir histericamente de alguma coisa, ou de nada, até tudo parar de fazer sentido. Até virar risada mesmo. É, mas assim, é que muita gente faz errado. Você... Não, cara, isso não é gargalhada. A gargalhada tem que ser histérica. Em grupo é isso funciona suficiente. Muito melhor. A barriga tem que doer. Em grupo, um puxa o outro. Quando você acha que você já riu o suficiente, você força a barra. Assim, não precisa ter graça nenhuma. Força a risada que até que chega uma hora que fica engraçado. Você começa a gargalhar igual um maluco. Da Trixie Mattel, aquela... Que ela dá uns ferros no meio da gargalhada. Eu imagino... Discórdia. Eu imagino que essa da gargalhada, ela é importante e ela é meio que o banimento do cético, tá ligado? Eu dei tanta risada disso que isso não pode ser real, tá ligado? Tudo isso, avião, nada é real. Um dia eu tô vendo esse avião entrar pela janela. Eu penso em Dunkerque depois que eu vi o filme. No dia a dia você ouve o avião? Tem hora que você nem percebe. Cara, nem... É só na gravação. Pra mim só tem avião quando a gente grava. É. Opa, vamos gravar. Liga aí os motores. Vamos todo mundo. O controlador de tráfego já... Ó, já pode passar ali em cima. Começou a live. Então, como é que era? Ah, não, deixa eu fazer um complemento, então. No Harry Potter, você, pra acabar com os bichos papões da mitologia daquele mundo, você tem que usar um feitiço chamado Ridículos. Pensar em uma coisa muito ridícula, tipo a sua tia-avó com a cara do seu professor, o bicho papão automaticamente vai se transformar naquilo que você tá pensando, não mais no seu medo. Quer dizer, ele vem como seu medo, só que você tem que enfrentar o medo e imaginar essa imagem mental muito engraçada, falar o Ridículos e aí dar risada. Eu não posso falar os detalhes, mas eu já fiz um banimento do... Eu quero ouvir só a percussão. Vocês já viram esse vídeo? Você nunca pode falar os detalhes. Não vi. Não posso porque não posso, cara, mas... É muito chato isso. Depois você procura. Esses julgamentos são foda, eu quero ouvir, né? Só a percussão. Eu quero ouvir só a percussão. Eu já... por favor, procurem. Procurem. Então, tem um banimento discordiano. Que seria a página... É, a página 64. Não, 00064. Da Princípio Discórdia. Sim. Livro Sagrado, Palavra da Salvação. Vou ler só a parte... Palavra da Zoação. Só a parte diretamente do banimento. Fique em pé... Não, primeiro explica pra que serve o banimento. O banimento é para você encontrando um cara cinza, uma pessoa com alta banalidade, uma pessoa... Nossa, alta excessivamente séria. Alta banalidade foi Changeling lá de trás, hein? Puta que pariu. Destruindo seu Fai Mien, né, já? Uma pessoa que tem energias anerísticas muito fortes. Você pode dar um counter nessa pessoa com a maldição do Peru. A ideia é que, para uma coisa séria de verdade funcionar, todo ambiente precisa ser sério. Sim, sim. Você não consegue imaginar um contador trabalhando num circo. Sim, se uma coisa desloca, desloca tudo, né? Uhum. Exatamente. E nós queremos dar um counter... Na seriedade do ambiente. Então, para realizar a maldição do Peru, fique em pé... Como se você fosse John L. Sullivan, se preparando para dar socos. Pense no popó. Encare o cara cinza, em particular que você deseja curto-circuitar, ou a direção da vibração onerística negativa que você deseja neutralizar. Comece a balançar seus braços de qualquer forma elaborada e faça movimentos com as mãos como se você fosse um mandrake apalpando uma gigantona sexy. Apalpando uma gigante sexo. Isso. Entoie alto e claro. Agora você imagina, você chega pra uma pessoa que tá banco, compenetrada, tentando fazer uma parada. Na fila do Banco do Brasil. Eu conheço alguém que faz a maldição do Peru o tempo inteiro, bicho. Sérgio Malandro. Caralho. Olha aí. Então, os resultados manifestar-se-ão instantaneamente, como mas é nós fato. Vimos falamos, aqui. Falamos do Sérgio Malandro, eu queria deixar um beijo, Ira. Pronto, continue. É, isso aí é o contrário do banimento, você está provocando. Estou o demônio, provocando, né? A Ira é fã do Sérgio Malandro? Não, cara, eu destruí uma visão dela do Loki. O Loki brasileiro seria o Sérgio Malandro. A Ira ficou putaça, falou: já pode ser o seu. Credo. Mas nem o Sérgio Malandro no Cavalo Branco salvou, viu? Não salvou. Nossa, mas e o Sérgio Malandro e o Espetor Faustão? Será que não vai, não? Cantando ovo. Nossa, pula. Os caras não. Eles querem chafurdar na lama no chorume. Daqui a pouco eu começar nacional. A falar do Bozo também. Aí ai, pelo amor de Deus. Vamos voltar pro topic, pelo amor de Deus. É, não, vamos então. Esse é um episódio prático. Vamos ensinar a porra do, como é que é o RGP, MP. Quer começar pelo rotação RGP, por que é minuto. Chato pra caralho? O banimento que nós escolhemos lá no outro episódio prático foi o RGP. Isso. Uhum. Porque é um. Mais prático, mais simples. Prático, mais pra quem simples, tá iniciando é melhor. Já dá aquele realinhamento nos chakras, sem precisar da pirocada. Sim, sim. Inclusive, deixa eu dar uma parada aqui. Eu falei a cruz cabalística pra organizar chakra, mas não é. É o pilar do meio. Pilar. Quando eu tava ouvindo, eu falei, caralho, é o pilar do meio, olha só. Eu li, eu não tô entendendo. É, a cruz cabalística você já faz automaticamente. É o pilar do meio. Errado, acontece. Se gente for fazer o RMP, eu não consigo ficar de comissária de bordo porque eu não manjo. Eu tudo consigo bem ficar de comissária de bordo do outro. RMP? O que é o RMP? Vamos só dar um alto aí. RMP é um ritual que ele foi fechado de vez pela Golden Dawn, que eu fazia bastante. A grande ordem esotérica do século XIX, início do XX, que hoje acha que é relevante de alguma forma. A Golden Dawn, ela fazia ela estruturou isso para ser realizado, né? Que é um banimento extremamente simbólico, né? E ritual complexo mesmo. Ela sozinha é um rito. É elaboradíssimo. Elaboradíssimo. E ela tem vários elementos cristãos. Não é cristãos, ela tem vários elementos judaicos. Não chega a ser cristão. Abraâmicos. Tá? É do esoterismo ocidental, né, cara? Que não tem como você destacar isso de anjo, de igreja. A metade dos grandes ocultistas da humanidade eram padres, tá ligado? A outra metade era pastor, tá ligado? E quem não era, morreu na fogueira. Então é bem complexo. E ele tem essa coisa cristã. Qual que é a sacada? Tem que explicar ele? Vocês acham que vale explicar só? Não fazer. Você explicou. Não, fala por cima. É. Tá, ele consiste no primeiro passo, achar o leste é importante, né? E esse tem que ser o leste de verdade, né? Eu uso a janela, porque é onde bate mais ar e vento, eu costumo usar a janela. Esse é o Mas o já leste... é metafísico. Metafísico. Mas já é eu adaptando, né? Não, tem que fazer certo. Você pega adaptando a sua bússola, descobre onde é o leste. Descobre onde é o norte, do norte você descobre onde é o leste. Os telemitas que fazem, né? Boleskine, né? Que é pro leste também ali. Você vira pro leste, que é o nascer do sol. Respira 3 vezes profundamente, dá aquela respirada pra dar uma acalmada primeiro tempo. Faz a posição do mago do tarô, que é 2 dedos pra cima, 2 dedos do bafomé, né? Solve e coagula, né? Você faz os 2 braços, um pra cima e um pra baixo. Imagina em cima a esfera de Keter lá em cima, né? Que é aquela bola branca e dourada despertando energia. Ou seja, você já precisa saber um pouco de cabala. Pra caralho, pra cabala, pra caralho. Esse primeiro, o primeiro passo... Até porque se você só decorar... O primeiro passo é a cruz cabalística, é o nome, né? Que aí você pega daqui de cima na sua testa e fala: ah, tá. E aí você faz uma figa, ou pega os 2 dedos, e desce da testa até o bilau, ou vagina, ou eu não sei, às vezes tem uma terceira coisa que você possui aí. Você desce até lá e você fala: Malkut. Aí você sobe de novo pro coração, vê Geburah, puxando pra direita, vê Gedulah, puxando pra esquerda. E você tem que visualizar a cruz cabalística. Exige uma visualização muito forte. Você até disse que quando vai fazer o pentagrama, tem que ser aquele pentagrama... Retinho. Retinho, bonitinho, meu, nunca sai. Dá pra fazer igual a bunda? Dá. Vai resolver? Se você acreditar, esse é o ritual menor do pentagrama. O ritual menor do pentagrama. Calcule maior, hein? RMP. Nossa, maior? Meu Deus. Mas ninguém sabe fazer. Tipo Estrela Safira. Todas as pessoas que sabiam já faleceram. É tipo... Eu nunca lembro se é Estrela Safira ou é Safira Estrela. Um desses é personagem da DC. Então, então pode ser que eu esteja errado. Mas ninguém sabe fazer essa porra, tá ligado? E aí você tem que visualizar. Pra quem nunca viu, a cruz cabalística, pesquisa aí. É uma cruz extremamente elaborada, com vários símbolos ocultistas colocados. Um braço é vermelho, o braço de cima é branco, o braço de baixo, não lembro agora, acho que é preto? Não lembro agora. Amarelo, né? Amarelo pra baixo e azul pro outro lado. E lá embaixo tem o símbolo de Malkut com as cores e tal. Uma rosa no meio. Eu vou te falar, se você consegue visualizar isso, parabéns. Tem que visualizar. Às vezes eu confesso pra você que às vezes falham, sabe, o pixel daqui vem... Eu acho que aquela letrinha hebraica ali... Meio bichado. É só esse passo? É só isso? Não, amigo. Estamos começando. Você terminou isso? Tá. Terminou. É. Terminou isso, você dá aquela respirada de novo. Aí você pega o teu dedo indicador, a thumb, ou sei lá que caralho é que você tiver, sempre do ponto inferior esquerdo pra cima, porque isso é pra você expulsar. Porque ainda tem a parada que se você fizer o pentagrama ao contrário do ponto inferior direito aqui pra esquerda, você tá atraindo. E se você fizer começando da esquerda de cima, é um elemento. Se você fizer começando do outro, é outro elemento. Se você fizer de cima, sabe é outro que elemento. Isso me lembra? Um jogo de RPG que o cara disse... Se você pro outro invocando, do outro lado pro um é banido. É. O início de um jogo de RPG que era o seguinte. O mago estava tomando banho, entrou sabão nos olhos e ele invocou um demônio. Porque é isso. É. Começou a se movimentar de forma maluca. Começou a se movimentar assim, aí o sabão nos olhos e invocou um demônio. Eita. Ouvindo esses relatos de mago ascensão, eu tô do lado da tecnocracia. Imagina que moda caralho. Você vai cozinhar e manifesta. Devo te dizer que isso era D&D. Puta que pariu. Aí é pior ainda. Bom, e aí depois de fazer isso tudo, você começa a traçar o pentagrama, que é dois dedos no ponto da tua cintura aqui, que na bom. Tua cintura da perna esquerda, sobe até a testa, desce de novo até a perna direita, sobe até o ombro esquerdo e vai pro ombro direito. E aí você tem que visualizar o pentagrama. Ah, você joga o pentagrama indo um pouco mais longe, assim. Você fez aqui, você joga ele um pouco mais longe, você visualiza ele ali. Alguns falam pra você pegar a cor amarela pra ar, vermelho pra fogo, azul pra água e verde pra... ou marrom, né? Pra terra. Mas, tudo bem, isso aí não é necessário. Mas, o nome de Deus, que você fala... Yod, Re, Val, Re. E você tem que fazer a letra Yod... A letra Val, a letra Ré e vai tudo. E outro Ré, Val, Ré. Isso monta. Dura quantos dias? Cara, vai uns... Se você fizer bonitinho, tintim por tintim, vai uns 20 minutos fácil. 20 minutos só? Vai uns 20 minutos fácil. 20 minutos eu faço o RGP. Isso, cara. E aí você... Fazendo direitinho, com calma, porra. Aí você... Dedo no meio. Tá boa de pulmão, hein? Peraí, que às vezes você tem que fazer primeiro o pentagrama, dependendo do livro. Você faz primeiro todos os pentagramas, aí depois você põe o nome. Quatro. Os quatro, somos de cada um pra cada ponto cardeal. Fez aqui, ó, Reval Ré. Fez do outro lado, Adonai. Fez atrás, Erreié. Fez do outro lado, à esquerda, Agla. E aí... A minha frente, Rafael, o arcanjo do ar. E você tem que ver, Rafael. A minha direita, Miguel, o arcanjo do fogo. Você tem que ver, Miguel. É, aí, ó, tá certinho. Você precisa estar muitos dias sem dormir, cara. As minhas costas, Gabriel, o arcanjo da água. É a minha esquerda, Uriel. Sem se virar. Alguns viram e convocam. Mas como normalmente está citado, né, você pode fazer parado também. Você tem que ver eles, visualiza os arcanjos. Eu tinha um truque muito louco, eu visualizava os arcanjos que nem o do Shaman King. Oi? Que é um mangá Shaman King, que é um arcanjo metálico, muito louco, assim, que era mais fácil pra mim. Não conheço. Era a minha referência, era o mais Andrei fácil. Quando você começou a falar anime, eu pensei nele chibi. Não, depois eu mostro. É uns anjos de respeito desenhado ali. Tipo, alguns deles têm motor de carro, é muito louco. É uns anjos de respeito. E aí eu colocava... motor de carro, que conceito. Depois eu mostro, link no post. Aí vai ter um link Chapão, do Zelda, né? Do Zelda Breath of the Wild no post. E depois de fazer isso tudo, aí você convocou os arcanjos, visualiza os arcanjos, quatro pilares nas laterais, você construiu o teu templo. Um templo estilo Apolo, tá ligado? Templo de Apolo. Quatro pilares nas laterais e acima de mim o hexagrama. Faz o seu hexagrama. Abaixo, outro hexagrama, que aí é a estrela de Davi com o círculo. Terminou isso, né? Pois em volta de mim flamejam os pentagramas. Aí pentagrama pegando fogo. E habitam os arcanjos. Arcanjo em posição de ataque, né? E acima de mim o hexagrama, abaixo de mim o hexagrama. Fez a porra toda, tá do demônio. Aí você bota... pra lá, bota pra cá, bota pro outro lado, espalha pela tua casa, faz proteger toda a região. Fez isso, tudo lindo, maravilhoso. Pode falar as coisas específicas que você quer expulsar ou não. Nomeia. De preferência. Porque é importante você nomear as coisas. E por fim, você faz a cruz cabalística de novo. Tá, Malkut, Vetgebra, Vetgebra, Leola, Amém. E mãozinha de amém no fim aqui. Se ainda tiver saco, você faz o ritual. É isso que eu tô pensando. Isso não é prático pra, tipo, estou querendo banir os mendigos de... Então, aí tem a parada, né? Que eu já aconteceu, deu dormindo, alguma coisa acontecer, e eu fazer ele, eu invocar ele, tipo, e bater o pé, tá ligado? No sonho, pá, bati o pé assim, eu vi ele montando. Esse é o lance da âncora que você tinha. É isso que eu queria perguntar. É, o lance da âncora... PNL, âncora no sentido PNL, de o save point do banimento. Sim. Sim. Isso é sensacional. Isso acontece quando você já tem muito, já fez muitas vezes o banimento. Que você só inicia ele, às vezes a tua mente continua. Já preenche o resto. É, já preenche o resto. Então, e era engraçado que quando eu fazia no começo, eu batia o pé e ele ficava meio incompleto. Tipo, um pilar tava Cavaleiro Zodíaco quebrado, assim, o pilar tá meio caído. Então você tinha essa parada, eu bater o pé no chão e invocar aquilo, e ver aquilo. Aí você joga uma mãozinha pra dar uma graça, né? Você bate e sobe a mãozinha Doutor Estranho pra cima, assim, pá. E aí tá montado. Inclusive montou. E aí tá montado. E aí, beleza. Aí você fez isso e tá ok. Olha, vou te dizer que... É repetição, é muito, né, muita boa arte. Em sonho já aconteceu de eu ter feito essa parada. Tipo, teve um sonho que um guarda por de sonhos, né? Que eu vi uma entidade, alguma coisa. E eu lancei uma fala, uma sequência de falas aleatórias que fez muito sentido e a entidade abaixou e fiz o banimento. Na hora, assim, prau. E aí eu vi que tava acostumado, assim, entendeu? Então ela vira, até foi uma das conversas que a gente teve em off pra montar essa pauta, quem assistiu Inception, né, ou A Origem, tem aquela defesa mental lá do sonho, né, da contra-invasão, que aparece os caras e tal. Isso é esse save point. Você faz tanto que automaticamente você já faz o banimento quando alguma coisa tá acontecendo pra você. Às vezes você... E aí tem a tendência, estou sofrendo um ataque astral de alguma natureza. Eu faço o banimento. Automaticamente você sente vontade de fazer o banimento, tá ligado? Você sente aquele enfraquecimento. É intuitivo. Ele vira uma coisa muito intuitiva. Eu sinto mal-estar. Eu começo a sentir um... Aí eu falo, ih, tá na hora de fazer um agora. Vamos lá. Seria bom. Por exemplo... Né? A Lívia fala que ela é sinestésica, que ela sente coisas e tal. Eu já percebi que quando eu tô num lugar muito carregado, isso aconteceu várias vezes até eu entender o que era, alguém me explicar o que que era. Eu falava pra pessoa, você tá sentindo um cheiro ruim pra caralho aqui? A pessoa falava assim, não. Aí eu falava assim, cara, tá fedendo, não tô aguentando ficar aqui. A pessoa... Não, tá de boa, não tô sentindo nada. Aí você fala pra um, você fala pra outro, aí você paga de louca pro mão de amigo, até que vem alguém e fala assim, então... Querida, você não tá louca. Vem cá, deixa eu te contar. Eu sinto o cheiro muito forte. Outro teste bom a Ju tá falando, sentindo um ataque dela, como é que ela sente isso. Você tiver algum brother médium, se você sabe que é médium mesmo, que não é um maluco médium desiludido. É um maluco, só alguma coisa, sei lá. O maluco de YouTube. Maluco, conheço vários. Você faz o banimento e pede pra ele o que ele viu, se rolou mesmo alguma coisa, tá ligado? Ou você faz antes de encontrar com ele e pergunta se percebeu alguma coisa diferente. Exato. Porque aí eu já mudou o cabelo? Cortou o cabelo. Que foi aquilo que eu já falei pra vocês. Tinha uma pessoa que quis me dar uma parada e foi fazer uma projeção louca, queria até minha casa e não sei o quê. E ela disse que não conseguia entrar na área da casa, que era quarto, meu quarto. Né? Na casa ela teve dificuldade, mas não conseguia entrar no quarto. Eu falei, mas porra, ótimo, né, cara? Não é pra conseguir mesmo, assim. Beleza. Eu lembrei, save point clássico. Apopantos Kakodaimon. Apopantos Kakodaimon. Que é do Rubi Estrela, para né? Para os ouvintes, o que é isso? Tem um banimento complexo também, que é o Rubi Estrela. E uma das frases dele é Apopantos Kakodaimonos, que é afastai-vos demônios da escuridão. Isso. Assim. É, demônios bagunceiros, né? Bagunceiros. É mais ou menos, uma tradução burra seria isso. Maloqueiros. E é isso aí. É Rubi calma. Estrela. Eu falei Estrela. Kakodaimonos são os demônios... Eu tava falando Estrela Safira, que é da tropa dos Lanternas Safiras. Estrela Safira que são, é da tropa dos Lanternas. São as Lanternas cor-de-rosa. É a Lanterna que vale. Desculpa, é Rubi Estrela mesmo. Então, e isso é uma frase no meio do banimento, complexo que nem o RMP. E assim, a galera que pratica isso, quando precisa fazer o banimento tirado da cartola, é melhor que nada, né? Mete o Apopanto de Kakodaimon. Inclusive, se você quiser, né? Já adianto. Pose do rock'n'roll, bagulho do Dio, mãozinha do Dio, as três pontas dos dedinhos do rock'n'roll aqui vai no coração. Rock! Vai no coração. E você solta pra fora falando Apopantos Kakodaimon. Que, aliás, aquele gif, eu sempre... Que bom que você me lembrou isso, porque eu sempre quis falar isso. Aquele gif que todo mundo manda no Twitter um ponto de tiração de sarro da Xuxa mandando um. Ela tira exatamente do coração, bicho. Você ela tá faz de sacanagem. Assim. Não. Xuxa Telemita iniciou o peu na A. Espalhe. Eu fui procurar se tinha um vídeo no YouTube e tem, e eu vou botar no. Tu sabe que essas porra de telema na década assim, de 80 ó. Só tinha no Rio mesmo. Né? Xuxa, peu. Não, peu, Xuxa, Marcelo Mota, Kenneth Grant, Crowley. Euclides, Kenneth Grant, Crowley. Espalhe. Xuxa Telemita, isso aí só se descobre no Magicano. Tu sabe de cabeça esse Rubi Estrela, Rubi não. Safira, Rubi... Impossível. Não, nunca só a galera que pratica todo dia. Apopantos Kakodaimonos. É, mas isso é facinho de você procurar aí no Google, tem em português, fácil acesso. Beleza. Aquela coisa que é importante lembrar também. O que é a tua cosmovisão, né? Qual que é teu rolê? Sim, sua visão de mundo. É, se teu rolê é o Telema, essa parada é legal. Apesar de que Telema aceita de boa. Sim. Outras, mas é, outras tradicionalmente visões, pratica-se isso, né? Sim. Se eu não estiver falando merda aqui, provavelmente tô. O que você tá pensando? Normalmente. É no choque, né? Acho que isso aí é choque de egrégora. É, pode rolar o choque de egrégora. Não, tô de sacanagem, gente, não existe essa porra. A magia do caos é bom porque ela evita choque de egrégora, né? Ela é ali. Ela é o choque de egrégora, a energia da magia. Trabalha com, né? Deixa eu te falar que pode existir choque de egrégora dentro da magia do caos. Ela é liga, ela é o requeijão do seu miojo. É, o requeijão crioulo ainda, requeijão miojo, mano, para. Nossa, uma delícia. É o único jeito de fazer miojo, aliás. Mano, o Vinícius come suspiro. Então, magia do caos, como é que os magistas do caos banem? Ri da cara dos outros? Cara, eles banem do jeito que eles bem entenderem. Banda do jeito que for pertinente pro trabalho que tá sendo feito. Não adianta nada você fazer uma porra desse banimento todo hebraico, não sei o que, se você vai fazer um trabalho satânico. Não faz sentido nenhum. Então, pra mim nunca... Desculpa, nada contra o RMP. Mas pra mim nunca fez sentido por causa dos anjos, rebs, eu falo... Não, mas sei lá, se tu vai fazer uma parada dessa dos salmos aí que você costuma fazer, tem uma ligação, aí super faz sentido. Mas, gente, um de cada vez, caralho. Os quatro foram juntos. Desculpa. Agora sim. Recreio. Tomou bronquinha. Eu não falei nada, inclusive. Mesmo não com gritaria. Vai, Vinícius, que você tá eu falando. Agora, não. Bane esse papo aí. O Vinícius falou que uma coisa que teve um tempo que eu tava fazendo alguns ritos do livro dos Salmos, da Rod. E aí eu achei que encaixava melhor eu fazer o RMP, sim, ao invés do RGP. Faz todo então, sentido. O que eu quero saber, você me explique... Quem é que transa nessa que porra? Oi? Você nunca viu isso? Eu quero saber. Desculpa. Eu mando pra você. O que, o livro? Não, ele também nunca viu. Não, o vídeo, então. Eu quero saber quem é que transa nessa porra. Ah, não, não é os magos. Sexo anal. Como que é? Chupau, não sei o quê? Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Sexo anal. Fudei até o talo. Você abriu este episódio falando um banimento que acho que já deve estar conhecido dos amigos do mundo freak, que é essa história do Pokémon. Sim, banimento Pokémon. Banimento Pokémon. É magia do caos e você substitui por elementos. É o RGP trocando os símbolos. É, né? Eu troquei o símbolo. RGP não, é RMP. O RMP e eu troquei a simbologia, tá ligado? Inclusive, eu acho que eu até fiz a cruz cabalística normal. Eu só troquei as entidades. Não, você tem que jogar os ginásios. Da lateral. É. Os ginásios, é. Tem que ser. Não. Você tem que visualizar todas as medalhas. Que a cruz das insígnias. É verdade. Tá vendo? Porque o que acontece? Só e consegue desenha fazer... Pokébola, né? Exatamente. Porque você só consegue fazer se você passar por todo. Aí você consegue ir na Liga Pokémon. A Pokébola é assim. E corta no meio, tipo um sol errado. Isso aqui são os arcanjos do é algo mais estilizado, né? Eita. Muito bem louco, mano. É o arcanjo Voltron, né? É. É um arcanjo Megazord, um arcanjo... É. Arcanjo Michael Bay. É, bem Michael Bay mesmo. E o RGP? Então, pra você que não se liga à parte hebraica, que pra mim é o mais que eu tenha sido católica, o anjo ali não bate. Não, assim, bate. A Lívia não rola um sentimento. A Lívia não gosta de falar, mas ela é de família judia. Ela nega as origens, mas é verdade. Um dia, minha família foi judia. Uhum. Não, a minha também foi, cagaram pra isso, verde não, mas ela finge que não, mas é. A minha também. Enfim, porra, só eu. É... A minha meio judia, meio árabe, meio cearense. Sim, sim, a minha também. A minha é essa casa do caralho também. O anjo, como a Ju falou, não rola aquela relação, não rola aquele sentimento. É. Não rola aquele sentimento. Então, o RGP, eu achei bem mais legal. Embora, visualmente, o RMP... Fala, legal, se você consegue fazer isso, meu amigo, ó, slow claps pra você. Então, mas aí é muito aquilo que eu já falei pra galera, assim, se você quer aprender a fazer magia, eu quero fazer pá, fazer magia. A parada. A magia do caos é perfeito pra isso, porque ela é prática, ela é isso tudo. Se você quer ser o cara que tá andando pela cidade, aí você bate o olho no prédio e faz... tipo o Dan Brown, manja? Bate o olho no prédio e fala, aquilo ali tem um simbolismo sexual do feminino e masculino fazendo contato da humanidade. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Isso é publicidade. Semiótica, amigo. Isso é a semiótica da parada. Isso é o que vai trazer a magia clássica, né, cara? É o hermetismo clássico. Sim. É pesado em alguns momentos que força a barra em algumas coisas, né? Algumas bastante. Não, mas... Já diria o nosso amigo. Olha lá. Como que era o nome do Frater? Ah, Frater Optimus. Frater Optimus, eu já ia falar outro Frater. Falei com ele esses dias. Falou? Tá quase morrendo, vem. Não, cara, essa porra deve estar fazendo. Ele tirou uns dias de folga aí já na virada do ano, fingindo que era Vamos trazer o fraturado só pra mandar pro tomar no cu? Assim? Não, vamos trazer. Cara, ele não vem aqui nem fudendo. A gente leva o gravador até lá só pra ele gravar uma mensagem. Deve ser gravador mesmo, porque fizer via Hangout. É, o Fraterótipo. O Fraterótipo é o cara que tiveram que fazer o 34º grau, né, pra ele. É muito milênio pra gente, ele. Né? É, a gente é muito assistidor de Rick e Morty pra ele. O que tem de errado? O Fraterótipo é aquele cara que fala: ó, entrega essa carta aqui pro rapaz do computador. É isso mesmo. Puta, você se fode pra digitar essa porra. Que pariu. Aqui o rapaz do computador. Se fode pra digitar essa porra. O rapaz do computador datilografar. Exatamente isso. E é isso aí, né, cara? Você quer fazer magia bem feito? Vai pro Egito, cara. Então, cara, uma coisa que a gente bate na tecla todo episódio, que não faz sentido as pessoas ficarem preguiçosas com relação a isso, é que, cara, tipo, magia é meter cara em livro e, tipo, assim, a gente que... Vamos lá, acho que é até saudável a gente questionar se, porra, você precisa realmente, tipo, ir dar algum ritual de alta magia. Não, precisa ler From Hell. Você leu From Hell, 50% do já inferno, tá ok. O Prometeia te dá os outros 50% são Prometeia. Cara, assim, se você ler o Prometeia e entendeu 60%, você já tá bem encaminhado. Pô, tá. Melhor do que muito iniciático da medieval. Você tem que ver a cara do orientador quando ele abriu o Prometeia, ele falou assim: vai ser só uma edição que você vai trabalhar, né? Eu falei: vai ser só uma só. Qual? Essa daqui. Porra. Quantas páginas? Ela toda? Foi a 21 e a 22 que ele vai fazer a viagem pelo tarô. Tá. É, deve ser 22. Make sense. Que eu nunca guardo certinho, porque tem todas essas paradas, né? Sim. Não, mas é isso, né? Você precisa saber, assim, cara, beleza, cabala não é tua parada, beleza, tu começa aí na bruxaria, no Ica, no que você quiser e tal, mas, porra, pelo menos entende simbolismo, entende que cada elemento significa, né? Mundo mental, mundo sentimental. Uma coisa não exclui a outra, né? Você seguir sim, uma corrente, também. O fato de você seguir uma determinada corrente não significa que você não tem nada a ganhar estudando outra. Exato. Na verdade, você enriquece sua prática, seja ela qual for, conhecendo o que mais existe no mundo, encontrando correlações. Hoje mesmo eu tava dando uma olhada no livro da lei, que não é a minha parada, mas eu tava olhando. Aí caí lá no 1.44, que eu não vou me lembrar de cabeça qual é, mas eu falei: caralho, a fórmula do Esper tá aqui. A fórmula do Austin Osman Esper tá contida no livro da lei 1.44. Caralho. Procurem. Não é só isso. Assim, várias pessoas comentaram no nosso site do Magicando, falando assim: ah, eu sou do Candomblé. E eu vejo relação que vocês estão do que vocês estão falando, acho interessante, eu vou fazendo correlações, eu sou espírita e eu vou vendo as correlações. Expandir a mente. Não vou dizer que não dói, porque dói, mas... Eu não vou, se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu não vou nem dar uma de hermetista aqui e falar que tudo veio do mesmo lugar, porque não veio. Do Egito. É do Egito, né? Egito. Mas eu acho que várias dessas práticas, elas se intercomunicam. Sei lá, eu não conheço candomblé, nem sei o quanto isso é próximo, mas sei lá, o espiritismo tem algumas coisas que tu vai pegar lá de Blavatsky, de... outros pensadores da época que se comunicavam com a galera que, sei lá, que os telemitas curtem, o que o Ica curte. O Ica, porra, tudo o Ica, isso, né, cara? Tudo isso é o esoterismo ocidental, tá ligado? O esoterismo ocidental, ele é muito próximo. Quando você chega em África subsaariana, aí o barato fica louco de outro jeito. E quando, né, você vai pro Oriente Distante também fica uma outra parada. Vixe, mas ainda assim existe correlação. Turquia pra lá, pra baixo, se fudeu, né? Chegou na Turquia, desceu um pouquinho, se fudeu. Porque até a Rússia tem o xamanca da Rússia também, que é uma... Ah, caralho. É que o grande problema foi que colonizaram a porra toda e martelaram as paradas na cabeça dos outros, né? Sim, aí que nasce a correlação das paradas, né? Então, os antropólogos que estudam xamanismo, por exemplo, eles começaram estudando o xamanismo siberiano, né? E depois eles perceberam, caralho, na Austrália é a mesma coisa. Foi. Na América do Sul é a mesma coisa. É, o xamanismo tem esse nome por causa dos xamanca, que são da Sibéria. Isso. Mas tem um detalhe que é importante, eu acho que foi o Del Debbio que fez essa correlação. Então, eu tô dando aqui o crédito pra ele. Que é uma coisa bem, bem simples, e que eu vi isso na adolescência ainda e falei: caralho, né? Na época que você estuda história. Tipo assim, os santos católicos são uma inspiração nos deuses romanos, que são uma inspiração nos deuses gregos, que são uma inspiração nos deuses egípcios, que foi puxando essa parada. Tem bastante coisinha ali que é semelhante, tem bastante coisa que é parecida. É lógico que não é 100%, mas... Por exemplo, inspiração. Não, pra mim é tudo viés de confirmação isso aí. Não duvido que tenha também, mas a gente esquece, a Tupá ia falar isso muito bem, a gente acha que essas sociedades eram extremamente isoladas, mas não eram. Não. Tinha egípcio dando rolê na lá em cima e tinha grego dando rolê no Egito e a galera tinha, tinha que, rotas de... Eu acho legal daquela série do Vikings. Né? Que mostra paralelo. Que mostra disso, assim, né? A vila na Noruega, na Suécia, sei lá, e tem sarraceno, tem... Sim. E tem chinês. O Dr. Who fez uma brincadeira muito boa com essa nessa última, na décima temporada, que foi o décimo doutor, Deus o tenha graça. Eu gosto muito dele, mas eu tô apaixonado pela Jodie. E continuando, que tem uma hora que a companion dele é uma negra, né? Uma negra, gay. E aí quando ela volta pra Inglaterra vitoriana, ela olha, volta e fala assim, oxe, mas tem tanta gente diferente aqui. Porque tinha um sarraceno passando, tinha um negro pra caralho, e um chinês também ali. Ela fala, ué. Aí o doutor olha e fala assim, não, a história é um grande whitewashing, né? Ignora, não é só isso. Então como tem correlação? Tem correlação, sim. Isso é uma coisa que ela é possível. Tem até uma parada que a... Não, calma. É que eu não digo que não é possível. É que eu acho que é errado a gente... Falar que é igual. Não. Falar que é igual possível. E falar que é algo que caminha pra frente. Essa é a parada. Não. O grego não cultua o que o egípcio criou. Não. E o romano não cultua... É que, tipo assim, o romano e o grego eram vizinhos. Então, foda-se, vai ter a correlação mesmo. Mas, porra... O romano não. E o grego é igual. Não, sim, tudo bem. Muda eles o pegam, idioma. Não, eles pegam elementos. E aí que é legal. Eles pegam elementos que normalmente são simbólicos. Não são não elementos... Ai, mas Ísis representa isso. Não, Ísis tem uma parada que parece com um chifre. Aí vai lá e põe chifre no outro. Entendeu? É assim. Por exemplo, por associação visual, praticamente. Uhum. A Virgem Maria tem um manto azul que, curiosamente, é parecido com o de Palas Atena, tá ligado? Que é o gigante Palas que a Atena matou e era azul também e colocava por cima. Manja? Eu fui numa exposição uma vez de umas obras do período do Imperador Constantino. Uhum. Tinha umas misturas muito malucas de cristianismo pra fazer isso com mesmo, paganismo, né? Então tinha a Isis com o Horus, né? Horus ou Osiris? Horus, né? Pode ser. O filho. Não, Osiris. Osiris. Osiris pequenininho assim. É uma pietá, sacou? Não, peraí. Não, é Horus. É Horus. Osiris é o pai. É Horus, Osiris. Não, eu só tô querendo evitar aquela coisa do Dan Brown. Não é. Por que ele tá dizendo isso? Porque às vezes, hoje a gente fala assim, porra, mas é como tem a associação do santo católico com o deus africano? Você conversa, né? A gente esquece, o Egito tá na África, assim, entendeu? A inspiração dos deuses egípcios pra sociedades africanas. Eu tava africanas, lendo um negócio do Frisvold, muito interessante, que mostra que quando os portugueses foram bater no Congo lá, no século XVI, uh-huh. E foram tentar catequizar os nativos, né? Na nossa visão, só existe um deus. E ele, ah, tá, beleza, na nossa também. Na nossa visão tem um cara que voltou dos mortos. Jesus. Ah, é, porra, aqui a galera volta dos mortos direto. Ah, tem uma galera aqui que são os santos, que são os caras que morreram, mas eles eram pessoas muito bacanas e hoje em dia eles fazem favores pra gente. Porra, direto aqui, brother. Rola sempre. Tamo Quer junto. Dizer, o pessoal do Congo acabou falando, porra, maneira essa parada aí que os branquelos trouxeram, né? Sim, que acharam correlação. E o Frisvold tem a e passou a nota batido. De rodapé e tá lá o lugar, né, que ele viu isso. Sim, eles tentaram entrulhar uma cosmovisão totalmente diferente, e os caras aceitaram as semelhanças, ignoraram que era diferente e foda-se. Acabou, o nome disso é cultura. Sim. Choque de cultura, não. Choque. E aí? Isso é outro choque. Então, vai fazer o bonitinho? Fazer. Vamos. Demonstração? Quer que eu faça o boneco? O RGB a gente não explicou o que porra que era. Então, vamos fazer o... Vamos fazer. Melhor vamos fazer? Do que fazer... O Vinícius vai explicar. O Vinícius e a Ju vão explicando e eu fico de pé fazendo ali no fundo. Beleza, vai lá então. Demonstração do... Primeira etapa do RGB, visualizar uma luz branca na cabeça enquanto vocaliza o som I... Ou I... Ou I... Mas é I... Uma respiração inteira. Ele tá repetindo, não é pra fazer duas vezes. Vai ter que editar isso no... Vai ficar muito chato de ouvir essa porra. É, vamos fazer curtinho. Agora, uma luz azul na garganta fazendo... E... Uma luz verde ou rosa no peito. Uma luz laranja perto do umbigo. A gente tá fazendo rápido, mas é pra você usar toda a sua respiração inteira, sem pressa. É pra não ficar chato pra cacete pra você. E façam pulsando, né? A ideia é você pegar, poder visualizar uma coisa forte da luz. E se você sentir coisas na região também não estranhe. Eu estou aqui só mostrando pra quem tá vendo no vídeo, né? Apontando aonde o Keller tá fazendo, eu tô sentindo um puta calor na minha mão. Acontece. Porque eu sou quente. E tem... Au. Tem um outro detalhe. Isso que a gente não chegou quente. No U ainda. Tem um outro detalhe que é... Beleza. Foi o imbigo, agora U e uma luz vermelha na região da genitália. É no períneo. Você que tem o órgão sexual masculino, o seu períneo está entre o seu saco escrotal. Famosa costurinha. Exato. Eu tô tentando falar bonito, você caga tudo, né? E o seu ânus. Você sabe o que é costurinha, vagina? Né? Isso aí não é coisa de pós-modernista, não, mas todo mundo nasce mulher, né? Sim. E aí quando você decide que é homem, quando você decide com... No, ponto geneticamente. As coisas têm que sair pra algum lugar. Aí o buraco fecha, aí o clitóris vira o pinto. Ah, e aí a costurinha é a sua proto-vagina. Então o pinto é um clitóris gigante, é isso? Exatamente. E toma Freud, né, que acha que pinto a falta do pinto é ausência. É um pinto atrofiado, que as pessoas dizem também. Deixa um pequenininho. Deixa só eu lembrei do que era. Que é legal você também... Isso é dica... Né, não é necessário. É legal você lembrar de focar o som e tentar direcionar o som pra essa parte do corpo. Uhum. Dá pra fazer isso, é legal. Você sente direitinho. Vibrar no lugar. Só falar. Eu falei que o do menino era entre o saquinho e o ânus. O períneo, quando for vibrar aí... entre a vagina e o ânus. Tá mesmo lugar, filho. É. Vai que a pessoa não sabe. Beleza. Eu vou pegar no... Já foi o U, agora é o caminho contrário. É U, fazendo as mesmas visualizações. Agora... O... A... E... Beleza. Agora ele vai desenhar pentagramas ao redor de todo ele, fazendo o som. I, E, A, O, U. Um som pra cada... Vai fazer de novo. Um pra cada traço. I, E, A, O, U. Mais uma vez, não precisa fazer nessa velocidade estonteante. Você pode fazer... Continua assim. É, ao longo de... Você faz o I, E, A, O, U ao longo de uma respiração inteira. Gente, se o pentagrama sair tortinho, beleza. Tranquilo. Não tem problema. Os mestres ascensos consertam. Sim. E olha só... Importante, quando você... vira pra esquerda. E você... Quando você se vira, você não deixa sumir o pentagrama que você já fez. Ele tá ali. Tá? Ele tá fora do seu campo imediato de visão, mas ele tá ali. Ô, treinador, você não me falou isso. Ah, desculpa aí. Pensei que era óbvio. Repete 4 vezes, virando de novo. I-A-U-U. Beleza, terminou de dar a volta, volta para a posição original e repete a descida e a subida das vogais. I, A, O, uma respiração inteira para cada um. U, O, A, E, I. E durante todo esse tempo você não parou de ver os pentagramas, mesmo o que estava atrás de você. Ele estava ali. Estão queimando. Chefe, cor. A que você quiser. O pentagrama. Inclusive, é interessante pra você descobrir cores legais pra você. Sua cor octarina. Fazer registrar um pantone só pros meus pentagramas. Por favor, vocês me digam a cor dos pentagramas de vocês aí. Vamos fazer uma pesquisinha. O meu é amarelo chama de fogão. Cara, o meu é branco. Meu é roxo esverdeado. O meu é um azul elétrico inimigo do Homem-Aranha 2. O meu é roxo... detalhe. Eu só falei amarelo chama de fogão. Meu faltou um detalhe. É roxo esverdeado com estrelinhas de purpurina. Sim, purpurina. Estrelinhas de purpurina. Que coisa mais octarina. Isso aí. Meu é preto. Então, peraí, só uma perguntinha aqui muito pertinente. Existe direção correta no pentagrama do RGP? Eu não começo no mesmo lugar que o Keller começa, e o meu pentagrama é invertido. É, tamo junto. O pentagrama não precisa estar na mesma posição, não tem significado tá pra cima ou tá pra baixo. É, o ponto que você começa coloca. Também não é relevante. A gente fez aqui... E se você tá fazendo pra esquerda, pra direita... desculpa, se você tá fazendo no sentido horário ou anti-horário, também não tem esse lance de invocando e banindo. É, pro RGP não. A gente fez aqui um ritozinho, né, aqui com a galera, no ano novo, e foi bem interessante, porque a Ju faz ponto cabeça. O Vinícius faz da esquerda pra direita. Eu normalmente faço da direita pra esquerda. E o Andrei... Não faz. Faz com o pênis. Então... É um pentagrama. É o Picasso. Que inferno! Tá, o pintograma. Eu sei porque eu já testei. Eu coloquei o... Dei aquela pingueladinha na tinta, fiquei na parede e fica certinho. Deu uma pintada na parede. Vinícius, você pinta como eu pinto? Ah, meu Deus, seus infames. Aí eu vou dar agora dicas... E me corrija, Vinícius, de quem tá aprendendo a fazer esse negócio. Corrija nada, vou botar a pilha errada. Ah! Não, mentira. Tá lá no, manifesto. Pros ouvintes. Boa. Lívia, de novo, mas entre nós, a zoeira é liberada. Não importa a mão também, tá bom? Estão perguntando. Importa o lado? Importa a mão que faz? Eu uso a mão esquerda, não importa. Pode ser com pinta, inclusive, se for grande o suficiente. Se você se sentir mais confortável. Aí entra aquela pergunta. Se o cara for deficiente e não tiver um braço... Língua. Porra. Tanto faz, cara. Olha. Inclusive tem um romance que eu... Romance, não é romance. É uma ficção que eu recomendo muito. Se chama Magicians. Que... Não vejam a série, leiam não o livro. Não vejam a série, pelo amor de... Não vejam a série. Leiam os livros que são sensacionais. E a magia daquele mundo é toda... Com as mãos, dedos, são movimentos. E tem um cara que perde as mãos. E assim, é muito específico. O nome disso é jutsu. É. Não, os mudras que eles têm que fazer são muito específicos e são posições que são dolorosas e que a musculatura normal da mão de uma pessoa não consegue fazer. Uhum. Aí tem um cara que, de repente, perde as mãos, as duas. Não é que ele fazia com a direita e teve que aprender a fazer com a esquerda. Ele perdeu as duas mãos. E aí ele aprende... E ele se virou a fazer de outro jeito. Ele se virou, tipo assim, com a língua. É tudo a mesma coisa. A parceira agradece, inclusive. Não, ele usa a musculatura. Do corpo inteiro. Caramba. Tipo, tem um personagem do Grant Morrison que ele chama... O Hit of the Beach, eu esqueci o nome dele, cara. Deve ser alguma cópia do Ramon. Que é um cara que... O músculo mistério, né? Os músculos, cada movimento do músculo faz uma coisa. É o flex... Flex mentalo. Flex mentalo. Ele joga o músculo aqui e pá, explode ali. Faz umas posições meio Schwarzenegger, assim. Mr. Olympia. Exatamente. Enfim. Dicas de quem tá começando. Corrijam-me, por favor. O que eu percebi é o seguinte... A gente tem um problema que a gente pensa sempre como a gente foi ensinado as vogais. Uma coisa que me facilitou foi a vibração do corpo, principalmente as pessoas que cantam, sabem disso. Eu só sei disso, eu não sei cantar nem para salvar a minha vida. Quando você pensa o I, normalmente se a pessoa que canta tenta ressoar numa caixa do corpo para não cantar com a garganta, que isso vai foder a garganta da pessoa. O I ressoa na menor caixa que você tem, que na verdade é aqui, crânio. E os outros vão na sequência. Isso é estudado pela fonética também. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O I é aqui, vibra aqui. Isso aqui. Uhum. E, A, O e o U. Você vai perceber que tem a ver com o seu corpo. Desce. Desce. As cores, pra mim, são mais fáceis, porque eu sou sinestésica. Pra mim, faz todo sentido. E vocês falaram, que é verde ou rosa, pra mim é rosa. Sabe que isso é bacana? Porque isso é o chakra. É dito normalmente que quando Svardhisthana, vixe, eu não vou lembrar o nome agora. O nome do chakra do peito, ele tá rosado, é porque você tá aberto pra... plus, da evolução do chakra. Quando ele tá verde, é porque você tá de boa. Quando ele tá aberto, é tipo o chakra crístico, eles chamam, que é aquele sagrado coração de Jesus. É isso. Sim. Que ele fala que é você tá aberto ao amor da humanidade, ao amor total. Então é bem bacana. Pra mim é rosa. Se ele é naturalmente rosa, é bem bacana. Coração aberto. Pistolívia é coração aberto. Gente, eu não sou pistolívia, eu sou um monte de criatura, gente. Quem não te conhece, que você... te compra. Você. Não, por favor, não me defame. Inclusive, você comprou quando não conhecia, né? O contrato foi esse. Não você compra não mesmo, tá, gente? Primeiro, você não vai acertar de primeiro, você vai errar, mas isso da ressonância te ajuda. Muito. Muito. Relaxa. Acertar também não precisa ficar tirando onda, não, que tu não é gênio só por causa disso. Relaxa. Relaxa. O bagulho dá uma relaxada também boa. Uma hora vai. Uma hora as coisas encaixam. Uma realinhada de chakra sem precisar de pirocada. Uhum. No seu Se você tempo. Quiser com a pirocada, você fala com o seu amiguinho. Caralho, vou fazer enquanto deve ser louco. Tem um. É o Kundalini Fuck. Kundalini Fuck. Então, e é um exercício de Kundalini mesmo, de verdade. Tá. Os pentagramas. Eu consigo uma visualização boa, de novo. Sinestesia. Serve pra alguma coisa, além de foder minha paciência. eu visualizo de uma cor certa. Essa criatura aqui no meu lado não tinha me dito que era pra permanecer. Segura ele lá. É, você tá criando a barreira, né? É. Parece óbvio agora, né? É. E, tipo assim, a respiração, vai com calma. Vai, não faz um negócio. O elevador do Pato Donald, não de nada disso, não. Porque... Esse é o level 2. Não, é isso. Caralho, Hermes e Renato tá pegando louco hoje, né? Você lembra do elevador do Pato Donald? Cara, só o Pato Donald. Agora vai descer o elevador. Agora tá ficando bom. Não faz isso que. Agora eu tô no manual. Eu não sei se isso pode te ajudar, mas quando eu tô fazendo. Quando eles ficam, eles vão ficando aqui, certo? Conforme eu vou traçando o segundo, parece que a luz do primeiro fica um pouquinho mais forte. Quando eu traço o terceiro, esses aqui vão ficando, eles vão ficando mais intensos. Na hora que eu acabo os todos, parece que faz assim, ó. Parece que uma parede faz assim, ó. Vrum. Entendi, faz sentido. É a sua construção de barreira, né? É a minha construção de barreira. Então, quando todos estão prontinhos... E o que é engraçado, a barreira que eu fazia instintivamente eram vários anéis. Então, isso que você tá falando ajuda, faz parte do meu imaginário. Leia o Wilhelm Reich, inclusive. O Wilhelm Reich, ele tem a teoria dos chakras dele, que são os anéis que você teria no corpo, que é justamente isso. Eles têm o centro aqui, e eles são áreas de anéis que eles criam barreiras negativas e positivas em alguns momentos. Em Helm Hart. Ciência, inclusive. Eu tenho um amigo que está ouvindo a gente. Manda um beijo pra ele. Ele é psicólogo e ele acha muito maneira a obra do Wilhelm Hart. Ele acha uma pena o fato de que ele não pode praticar, porque envolve tocar no paciente. E na prática não é factível. Vai dar hoje em dia. Sabe onde que rola muito isso? É gente que estudou psicologia e tá no teatro. Porque teatro você tem que tocar o outro, né? É, tem várias histórias de começou tocando e terminou numa suruba. No teatro? Opa! Beijo, Teatro Oficina. Não, a gente não. Cara, eu nunca participei. Tá na companhia errada, cara. De uma suruba no teatro. Opa. Nunca. Que hora que tu. Tipo, gente... Eu vou te dizer que teve um momento que eu tava no teatro e que o negócio tava encaminhando pra ir e de repente alguém teve um lampejo de banalidade. Tipo, oi, porra, o que tá acontecendo? E aí acabou tudo. Porra. Isso é um empata foda. Isso é um empata foda. Guardião de portal. Guardião de portal da foda. Eu não tive essa. Guardião de portinha. Meu Deus, a gente tá on fire hoje. Cara, isso foi um banimento, Casal B. Será que funciona? Começa assim. Começa o Casal B e termina todo mundo rolando no chão. Você pode começar até o do riso, assim, né? Você começa com o Carlos Alberto e... Se você colocar o vídeo em câmera lenta, você vai ver que o Casal B, ele tá vibracionando. Tá. Em cada caixa. Olha aí. Enfim, o que que falta? O que que falta? Acho que é isso. O que falta? Você quer mesmo que eu te diga? Mais alguma coisa? Deixa eu dar só mais uma dica. Eu sei que eu já tô complicando o RGP, pode ser, sei lá, raízes herméticas em mim. Mas eu gosto muito de fazer com a... Diafragma. Embaixo não tem pulmão nenhum, filho. É o diafragma, que ele dá um fôlego maior, a pressão é legal. Mano, tua respiração vai agradecer, tá ligado? Tua postura vai agradecer. Aprender a respirar direito é uma parada tão importante. Depois você fizer isso de noite. Sim. É que a gente respira tudo errado, né? Tem vários ouvintes que mandaram mensagem falando assim, eu fiz e me ajudando a dormir e tal. O Andrei perguntou lá no começo, a gente falou, lá no final a gente responde. O quê? E a gente não falou. Como saber se o banimento tá funcionando? Tá. É o Kindle ali. Não precisa do Kindle, não. O amigo... Uma das opções é o amigo... O amigo médium, que a gente falou, né? É, o amigo médium. Amigo médium, olha... Tem outra, gente boa. Tem outra opção, que é você simplesmente saber. Às vezes é suficiente, né? É, cara. Você tá sentindo mal, faz o banimento. Ficou se sentindo bem, sinal de que funcionou, certo? Não vai descer um anjo e falar, funcionou o banimento. O anjo do... Vai chegar um telegrama, né, cara? Cartinha do Harry Potter com boca, né? Funcional! Vai ser tipo o AVG, vai subir a voz da mulher. Como é que as definições de banimento estão atualizadas. Avaste. E alto, gente, pra caralho ainda. Eu preciso muito imaginar isso no final. Oh, definições de vida foram atualizadas. É igual aquela que tá pensando em pendurar um catador de sonho lá no notebook pra facilitar os vírus. O antivírus não tá dando conta. Eu tô quase botando Linux, cara. É, você tem uma história sobre banimento que dá certo, aquela história lá das formigas. Não, dos insetos. Ah, tá. Eu já contei lá no episódio 8, né? Ouçam. Não, o de... Mas eu conto foi 9. O segundo de glossário. Foi 9, então. o último. 9? Então, não, você já contou, foda-se, não vou ficar repetindo o episódio, não. Basicamente... Tinha uma porrada de inseto enchendo o saco, fiz o banimento, os insetos ficaram próximos e pararam de tocar em mim. Acontece. Eu devia ter tentado fazer isso quando eu fui no meio da floresta amazônica, na tribo indígena, no... Mais um detalhe. As coisas estão saindo do controle pra você. Você não vai sentir se o banimento deu certo, mas você vai sentir que tá precisando fazer o banimento. Tá muito fora do controle, o bagulho tá muito louco, você não tá entendendo mais nada, blá blá blá. Usa. Vai pra Ubanda. Vai pra Ubanda. Faz o banimento. E a outra parada que é importante, dá pra eu fazer banimento e estender a terceiros? Boa Essa pergunta. É boa, hein? Boa pergunta. O que vocês acham? Eu acho que se você conseguir convencer o terceiro, sim. Você acha que é importante a vontade do outro? Sim. Ou pelo menos a crença do outro. Uhum. A crença eu já indiquei pra um casal muito amigo, beijo casal amigo, vocês sabem quem vocês são, que o garoto estuda muito, está tipo maravilhado na magia do caos, fazendo várias coisas, blá blá blá. E ele fez assim: Ju, a minha esposa não consegue fazer sozinha o banimento. Será que eu posso fazer nela? Eu faço assim, faça. Ela quer? Faz. E diz ele depois pra mim que ela sentiu, inclusive, que tava... Ah, você agora não sentiu o calor perto do Keller? Opa, e ele nem tava fazendo... quando ele tava na parte do... Não, e ele nem tava fazendo pra valer, né? Nada, só tava vibrando. Vamos lá, que dúvida. Então, só mais uma. Rápido. Tem uma parada que eu vi num livro que eu não sou particularmente fã desse livro, mas eu acho esse método interessante. Eu nunca fiz, se algum de vocês já fez ou se fizer, depois disso avisa. É o método do Kleber. É um método do Kleber, que é de um autor chamado André Vitmos. Opa. Oi? É seu gêmeo do mal. É a Raquel. É o frate. Que ele tem uma ideia muito doida, que é o seguinte: pra ver se o banimento funciona, nada melhor do que botar ele à prova. Mete um ataque. Então o que ele faz? Ele pega uma desenha, arma. Faz um esquema salomônico no chão. Ele pinta um triângulo e um círculo, bota a pessoa que vai fazer o banimento dentro do triângulo, bota outros magistas, ou pelo menos mais um, dentro do círculo. A pessoa de dentro do círculo evoca dentro do triângulo uma parada escrota, pré-determinada, e o cara do triângulo tem que se virar pra se defender daquela porra. A parte boa é que tem, caso dê merda, caso o banimento não funcione, tem um amiguinho do lado pra ajudar a exorcizar. Vou dizer que Ministério do Vai Dar Merda adverte. Vai dar merda! Não, cara, se você se sente confiante, faz aí e depois me conta. É, beleza, pega uma Bíblia. Eu digo pra fazer vai. Isso, mas quando você tiver mais avançado. Tá bom, vai. Não, porra, com certeza, né, Lívia? Caralho. Vai. Aparecer vai. A mulher que tá. Enfim, vai, continua, tá. Não vou falar essa Olha, porra. Olha, eu tenho uma pessoa que perguntou, eu vou responder rápido a segunda parte e vocês respondam rápido a primeira. Ela perguntou assim: o que tem a ver as cores nos chakras? E ela queria saber mais do uso das runas. Ó, o uso das runas não vai dar pra falar agora, mas é o seguinte: quando você estuda profundamente as runas, cada runa tem o seu simbolismo, tem o seu uso, você tem que saber pra que serve pra botar lá. É o que a gente falou. É a mesma coisa que os anjos. Exatamente. Tem que rolar um sentimento com você. Pode ser Odin, também. Thor, Loki. Então, mas por exemplo, uma coisa que a gente já falou em outro episódio: existem não uma, mas diversas runas lá no panteão rúnico, sei lá, que tem a ver com defesa. Tem uma que tem a ver com defesa que já está imbuído o ataque. Se vier alguma coisa, vai pra cima. Não vai impedir que a coisa venha. Não vai impedir que a coisa venha. É uma coisa meio funkeira. Se me atacar, eu te ataco. Exatamente. Pros gamers, é o parry. É o parry, exatamente. Você vai querer colocar isso na porta da sua cara? Não, porque vai ficar atraindo toda sorte de tranqueira. Vai ficar defendendo? Vai, mas vai ficar atraindo toda sorte de tranqueira. É treteiro. Se colocando à prova. Tanto Exatamente. É que realmente a gente usa ela junto com alguma coisa pra dar uma... Isso, tá? Então, Mitografias, é isso. Mito, o Papo Lendário tem um podcast comigo e com a Ju sobre runas. Isso, ouvi lá, tá bom? Então, isso não vai dar pra explicar agora. Tinha que ser um outro programa só disso. Uma última fala só sobre runa também. O Kussa tem uma fala... Kussa, pra quem não conhece, também é da Hot Studio. É um viking na neve e por aí vai. Uhum. O Kussa, ele tem uma... Caralho, de runa pra caralho. Ele tem uma fala muito boa, que runa é muito primordial. Ela não é educada, ela não é filtrada. Não. Ela é uma parada muito primal. É uma força da natureza. É, então, tipo, você usar ela pra resolver, licença. Às vezes, eu quero apagar este fósforo. E ela manda, tipo, uma inundação, tá ligado? É igual rezar pra Eris. É visceral, Eris. Né? É igual rezar pra Eris. Nossa, é igual rezar pra Eris. Quero apagar um fósforo, tem um romo na minha parede agora. Exatamente, parece um romo. Porra, que sede, né? De Runa. Tá? Então, Runa, desculpa, Calliope, não vai... Eu amo esse nome, Calliope. Não vai dar pra explicar agora, mas é isso, é basicamente isso. Tem que estudar, tá? Precisa fazer um episódio só disso. Sim, tem que fazer. De Homero. Aí ela perguntou também, bom e tema. Outras pessoas também falaram, o que que tem a ver a cor rosa, o que que tem a ver a cor azul em tal ponto do chakra? Eu respondo ou você responde? Puxa aí. De nada, Calliope. Beijo. A gente já tá... Tem mais duas encerrando o episódio, é passar a viadagem. Vai, fala logo quem souber. Tem mais duas dúvidas ainda. Rápido, tá? Rápido. Tá, é o seguinte. Isso aí são relações que você fazendo exercício suficiente, mesmo que você não tente enxergar cor nenhuma, em algum momento você vai enxergar. E se pessoas suficientes enxergam é porque é o natural. É, no caso do RGP, são 5 pontos que são ligados aí. Eles não têm relação direta com os 7 chakras. Mas tem uma relação lateral e as cores... os chakras têm cores tradicionais associadas a eles. Então é mais ou menos isso. Ajuda, sinestesicamente. Isso. Não só ajuda, como faz sentido na hora faz que você faz. Faz sentido pra mim que sou sinestésica. Se você inverter, se você ia perceber que tem uma coisa estranha. Só pra meter um louco aqui rapidinho. O que ele faz é que ele utiliza os chakras. Tanto é que, mas são 7 chakras, são 8 chakras, tem várias paradas. Tem gente que fala que tem mais 20 e tantos chakras, depende da tradição. Tem 32 mil, né? Acostumou-se a falar 7 aqui no Ocidente, que foi uma forma da gente organizar a parada e o número é bacana. Cabalístico. A moto foi. E o número é bacana pra isso, né? Então, o que eu percebi que o RGP faz é que ele pega as cores prontas desse set, não pega as cores tão intermediárias. Isso. Ele trabalha com as cores puras. Primárias e secundárias? Ela trabalha com as cores primárias e ele deixa as cores que são mais secundárias e terciárias pra depois, assim. Então, o princípio é, está contido ali aquela cor do outro, né? Pra caber naqueles 5, né? Muito bem. Segunda pergunta da Tamara. Tamara pergunta: enquanto eu estiver traçando cada pentagrama, eu vou mentalizando o que especificamente eu quero banir? Pode deixar para depois de traçar. Às vezes fica muita coisa na cabeça, eu acho. É melhor você fazer uma visualização clara. Perfeito. É isso que eu acho estranho, uma coisa de cada vez. Um RMP. É muita coisa na cabeça. É o tipo de coisa que, principalmente pra você iniciante, é pra fazer com calma, antes de você começar, e depois, quando você já tiver encerrado, você fazer. Inclusive, eu acho que um bom momento pra você mentalizar o que você tá banindo, depois dos 4 pentagramas estarem prontos, e depois de você ter feito aquela segunda descida e subida. Sim. Sim. Aí você para, beleza, você já tá naquela posição, você já tá centrado, aí você só mentaliza o que você quer mandar embora. Vai lá. Eu vocalizo, porque pra mim eu tenho que me ouvir. Porque, assim, às vezes a coisa faz um mega sentido na sua cabeça. Quando você fala em voz alta e se ouve, você fala, nossa, tá meio bizarro isso aqui. O cara não vai saber o que tem que banir ou não. Então, eu gosto de falar em voz alta. Sim, tá? eu também acho bacana vocalizar. Mas não é necessário. Eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas fizeram. Tá, precisa vocalizar? Estou na minha casa, tem minha avó morando comigo, a tia Cotinha, minha mãe. Precisa vocalizar? Ajuda muito, faz baixinho. Faz um banho. Lembra daquela... É melhor do que melhor não do fazer. Que a banheta. Pode ser um... pode ser mais baixinho, pode ser pra você, mas é melhor do que não fazer. É vibra, né, bicho? Aí se te perguntarem, você fala que é exercício do fonoaudiólogo. Isso! Eu estou tentando melhorar a minha dicção. Isso, pronto. Perfeito. É pra dor da garganta, tá coçando. Isso. Eu vi num vídeo no YouTube me ensinaram a fazer. Bom, é isso? É outra, última. Sim, é a última. Já mesmo. Foi a última as três atrás. Não, é a última mesmo. É o Devit. Eu acho que é assim. Tem alguma dica ou técnica de visualização para conseguir manter os pentagramas durante o processo de banimento? Porque eu tenho bastante dificuldade com isso. Sim, teste de fora. É você agora, tá me ouvindo, cara? O cara que foi que falou? É o Devit. Devit. Oh, o negócio é um moço. O negócio é o seguinte. Loiro. Barbudo. Começa a testar visualizações aleatórias. Você tá parado na fila? Imagina uma bola de vidro com manteiga dentro. Agora você imagina essa bola derretendo, flutuando em volta de você. É, derretendo. Começa a imaginar umas coisas malucas, assim. É. Que é pra você. E tenta manter. Tem um exercício também muito bom que é você. Imagina uma criatura viva, que é teu parceiro, teu pet, te acompanhando um dia inteiro. E você tem que ver ela. Sempre, esqueci. lembra de novo onde é que ela tá. E onde é que esse pet tava brincando? E você vai reativando sua imaginação, porque tá aí, você só não tá usando. De novo, é tela mental. Tela mental, não vai estar na tua frente. Eu posso dar testemunho de fé sobre isso, porque eu sou uma pessoa pouquíssimo visual. Pra eu fazer magia visualmente, eu tive que recondicionar o meu cérebro de uma forma muito sinistra, assim, durante um período longo. Eu, no começo, tinha muita dificuldade de fazer qualquer tipo de visualização. Pra mim, som sempre funcionou muito melhor, mesmo som mentalmente repetido. É, eu tenho uma criatura que eu sempre treino com ela, assim, de imaginar. E eu coloquei e já tá, pra mim, tá lá em cima agora, assim, entendeu? E é tipo um elementalzinho da vida que você acaba fazendo, assim. Uma pequena coisinha. É uma pequena coisinha. Que ela é um bom teste pra você continuar visualizando. Tem muitas outras coisas. Tem bateria de exercício da AA com isso. Tem baterista da Mork. A Mork tem uma bateria de exercício de visualizações que você vê as coisas. Um dos mais usados são dados de RPG, porque cada um deles está relacionado a um elemento. São os sólidos platônicos, exceto pelo D20. D20 acho que é o único que é a invenção moderna. Não. Não é não? Tem um que acho que é a invenção moderna, não lembro qual. Eu acho que é o... D12? Não, D12 já tinha. Bom, acho que é o D8. Foda-se. Não, D8, sei lá. Tem um que é a invenção mais moderna. Os sólidos platônicos... É o D10, que é a invenção moderna. D10? É. D10. Os sólidos platônicos, eles são ótimos para visualizar, porque cada um está relacionado a um elemento. Né? Então você visualiza, sei lá, pegando fogo. Você entendeu? Visualiza o D20 com água dentro. Visualiza o D4 pegando fogo. E aí é legal você ter o dado de RPG também. E visualizar um D20 é um inferno. Eu tenho dificuldade pra caralho pra visualizar um D20. D6 é fácil, D4 é fácil, D8 é fácil, e depois começa a embaçar. E aí D12 ainda vai, D20 eu tenho dificuldade. Ele falha num canto. Então é outra técnica de visualização que é bacana. Beleza, finalizamos. Isso. Rapidamente, uma coisa: livros. Libernou e o Psiconauta. Tem coisas básicas, bem didáticas sobre. Alguma indicação? O Magicando. O Magicando, na verdade, esse nome ele começou numa série de postagens lá no Mundo Freak sobre... Era Magicando. Você vai encontrar no site do Magicando como o nome de Estudando Libernou. Que a gente mudou para Estudando Libernou. Vou até postar. Se eu tiver tempo, semana que vem eu posto o próximo texto. É, vamos tentar intercalar aí a semana que sim, semana não, tentar. Que tem, eu tenho que terminar de escrever alguns. Mas acho também. Que o Libernou é a melhor referência para o livro Libernou. O que eu acho incrível dele é que ele te ensina a fazer o seu próprio ritual. Ele fala os elementos básicos. E o Keller, esses artigos, ele fica com o livro na mão, leia, e o Keller ele vai desfragmentando, né, ele comentando. É tipo meus apontamentos sobre, né, entendeu? É mais ou menos isso. Tem um livro nosso também, que é o livro de... o vídeo? O livro de Baphomet tem um banimento bafomético interessante. Sim. Também. É legal. Se sobrar um lá, é passa pra nós. Você não tem? Não tenho. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Eu não vou chamar vocês, não, que todo mundo já sabe. Tchau coletivo, então. Então vamos dar um tchau coletivo e tchau. Praise the Sun pra vocês. Tchau! Tchau. Praise the Sun! Praise. Tchau. Praise. Tchau, gente! Eu tô... Energia baixou foda na Andrelha. Porra, né? Canseira fodida. É que você teve uma luta dentro de casa hoje também, né, cara? O Andrei teve problemas domésticos. O Balrog se manifestou na minha cozinha. Balrog aquático. Os anões cavaram fundo demais. Foi foda. E ligaram o registro. É, rapaz. Ai, cara. Exatamente. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade. Que ovo, hein? Meu. Eu como desse ovo, minha pista vai esquentando. Vou seguindo nessa pista pra acabar com contrabando. Joga ovo, minha gente, que pra mim não quer demais. Tô entrando nesta briga pra salvar os animais. Meu ovo, meu ovinho, meu ovo, hein? Meu ovo, meu ovinho, piu, piu, piu. Ovo é unissex. O primeiro, o outro, o outro.